Estádio 97. Estádio 97. Estádio. Começou o Estádio 97 na Energia 97, em nome de Peugeot 208 Grife. Com teto panorâmico, com taxa 0% e em 36 vezes. E primeira parcela para março, hein? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Poloar, com a Poloar Ar-Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, no ar, o Estádio 97. Boa tarde, boa noite. Ah! A todos. Jingle Bells! Boa tarde, boa tarde, Daniel. 17h32, estamos ao vivo, hein? 17. Repita. Domênico, olha a hora, olha a hora. 17h32, hein? É verdade. Jingle Bell, acabou o papel. Quero desejar a todos vocês que não precisam de medo que vem. Um Feliz Natal para vocês. Meu Deus, tá chato. Nem no Natal se dá um tempo para nós. Muito felicidade. Vai embora. Eu amo você. Não. Rapaz, não. Que... Eu fiquei chateado com essa notícia do Joey Cocker. Morreu o Joey Cocker. Joey Cocker, no auge dos 70 anos de idade, né? Jovem, morreu teve jovem. Teve uma luta desgraçada contra essa doença aqui. Eu vou dizer uma coisa, você. Essa aí, eu vou te falar, o Joey Cocker... Passa ano e passa ano e essa doença mata mesmo, velho. Joey Cocker é uma das grandes vozes, É um cara que... Conhecido por ter uma voz um pouco mais rouca, né? E é um cara que já tá... Um cara que morreu com 70 anos, que é uma vitória, né? Porque o Joey Cocker sempre foi um cara muito louco. Escapou de morrer na década de 70. Ah, deve ter escapado de várias overdoses. E músicas fantásticas, né? Por exemplo, ele uma das grandes músicas que ele cantou, que não era dele, era... With a Little Help for My Friends, Beatles. Pô, o Joey Cocker era demais, cara. Esse cara era uma lenda, né? Eu quero que eu sou a favor de você tocar um pouco de Joey Cocker hoje para nós. Aí o Broca. Bom, faça uma homenagem. Daqui a pouco eu adoro o Joey Cox. O Joey Cox. Joey Cox é muito bom, menino. Eu adoro. Joey Cocker, que Joey Cox. Eu adoro, menina. I love Cox. Bem bom. O Pepsi. Ô, Motinha. Oi. Você que é hoje, né? Cadê o seu Bento, hein? Ah, seu Bento tá mala pra cacete. Viajou já, velho. Meteu marcha. Lembra isso aqui, Domênico? Acabou de postar uma foto. Ô, Domênico. Oi. Unchain my heart. You are so beautiful. Pô, o Arthur Biro foi. Tem uma cena do filme. Up Where We Belong, aquela romântica. E o Arthur Beautiful é do. Pô, tem aquela cena histórica do filme Carlitos Way do Al Pacino. Verdade. Que a mulher deixa verdade. Só um pouco da fechadura lá, ele arranca, vai tirar a roupa. Verdade. Ele tá vendo pela fresta e toca a música. É que você não curte, mano. Você não gosta. Se você gostasse, você achar legal. Toca aí, Domingo. Então vamos falar aí dos times. Aconteceu na nossa internet que não abre nenhum site aqui. Tá bloqueado. Tá bloqueado. Foi um drone veio e levou a internet. Eu sei o que é. Nem é o corno que bloqueia isso. O Vilela. Tá, viu? O Fê Vilela. O Fê falou assim, ó, meu. Já que vocês vão o se rapaz ferrar do agora, TI. O Guest está com problema. Bom. Devido a uma queda de força. Que foi? O Guest tá com problema devido a uma... Força, hoje foi o dia inteiro. Ah, esse Vilela é... Você quer reclamar, Vilela? Se o Guest tá com problema... É você. Os caras têm que passar a senha do Corp, velho. A gente não pode ficar sem internet. É verdade. É, enfim. Na rádio, TV, na internet. É, a gente tá falando. Foi o Tobias que pisou em algum fio aí. Mas não tem aonde. É, o Wi-Fi tá assim, né? Liga. Assim, é, o Wi-Fi não, não tem. É só 3G, mano. Liga pro Obama. Queda de 3G. É, queda de força. Liga pro Obama. Vamos. Cai o Guest, passa o Corp. Eu tenho duas redes aqui. Então vamos pro Corp e Palmeiras. Lá no fundo é nosso. Palmeiras. Corp e Palmeiras. Fuck não! Palmeiras! Acabou, né? Fala de nós, ô vocês, Mota. Dudu. Nós, né? Vocês. Não, nós. Você e a vovó. Então, a nós aqui. Rita. A vovó, a véia doida. Nós, fala. Ô, vovó, o que você tava fazendo? Tomando banho de chuva. Ah, é pra comemorar. Tomar um banho de chuva. Porque nunca chove, né? Eu banho de chuva. Fiz banho de chuva. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vanessa da Mata. Ai, como canto rive. Vai. André Giroto confirmado, Dudu. O meu nome? Quem? André Giroto. Vem por empréstimo. Giroto. Pô, parece nome daquelas lojas de cadeira Giroto, de escritório, né? Pô, eu comprei umas cadeiras no meu escritório lá na Giroto. Programa Giroto. Do Serginho Grosman, né, Portugal? Como é que é? O Rudy faz ele aí. Vai aí, Rudy. Como é que é o Serginho Grosman? Ok. Fala, Fala, Giroto. Fala, Giroto. Muito bom. Fala, Giroto. Ó, é bonitinho esse rapaz. Eu vi as fotos dele, viu? Sim, mas joga bem, velho. Se o rapaz entrar aqui, não sei quem é. Nem mas eu. Joga bem, velho. É, quando girou o mundo, aquela música do Fábio Júnior. Quando girou o mundo e alguém chega... Ao... Beleza! Bom, mas é até agora não chegou ninguém que os caras falaram que ia ser impacto, né? Ó, o Zé Roberto que tá em São Paulo. Um asteroide, logo. Será que é impacto negativo? Eu tô com medo. O Zé Roberto é impacto. Impacto de quê? É, se ele escorregar na bengala, é 40 anos, impacto. Impacto. O Zé Roberto tá em São Paulo, vai ter o Leandro Banana, não é? Não. Leandro Banana, hein? Jamais. Foi que é 5 pilas no Leandro Banana? Que foi, mas o Zé Roberto tá fazendo exame, né? É, não, ele tá em São Paulo fazendo a reunião, ainda não tá fazendo exame, não. Exame de toque? Uma reunião, parece que vai fechar aí. E o Ricardo de Oliveira aí, o Ricardo Oliveira... O Ricardo Oliveira aí negou o contato do Palmeiras aí, interessado nele, que ele disse que ele tá querendo voltar pro Brasil, né? Se ligar pra ele, ele vem. Ele é bom jogador, o Ricardo Oliveira. É bom, mas faz tempo que não vemos ninguém jogar. Ninguém vê, faz tempo que não vejo jogar. Mas perto desses caras que estão aí, ele mesmo disse, viu? Ele mesmo disse que há 3 anos ele vive em má fase. Não sei. Você vê como ele falou isso? Ele falou na entrevista. Puta, vovó, então. Olha, eu lembro aqui na rádio. Ricardo Oliveira era bom de bola, não, era. Eu lembro aqui na rádio que todo mundo, lembra, RG? Todo mundo queria. Não. Não é Ricardo, não. Ricardo é agora. Falando assim. Todo mundo queria David. Ah, o David. Bom tá pra caramba, fora. Meu amigo David. Tá. Bom. O David, bom. Né? Ah, mas o David é bom. O Gaguinho. Aí o David vem pro Flamengo. América, vem pro Flamengo, David. Não jogou, é porra e nenhuma. E hoje tá mexilhado. Tava ruim. Peste show. Lembra? E tem um turu pra hoje... receber lá pesado. É. Não, mas hoje ele tá trabalhando comigo. Então, assim, é meu auxiliar técnico. Às vezes, tem jogador que já passou, cara. Não tem jeito. Ah, não tem jeito. Ele já fez exame já, o Zé Roberto, tô lendo aqui. Ah, e aí? Já fez. E o Leandro da Banana também. E do Zé Roberto deu nada, vovó? Uma osteoporose? Parece que o Palmeiras também quer aquele Guilherme do Atlético, já conversou. Todo mundo quer o Guilherme, tá livre, né? Mas... E o Gabriel do Botafogo? Bosta o quê? Botafogo. Né? Botafogo. É. Caso o Gabriel não. Mas o Gabriel tá tendo uma reunião agora com o Botafogo. É. E parece que eles vão acertar. Se não se acertar, o Palmeiras vai tentar tirar ele do Botafogo. É. Botafogo. Tem uma notícia boa, os sócios, né? Os sócios. É. Chupa, Corinthians. O Palmeiras passou o Corinthians. Que o Palmeiras beleza. É quarto colocado. 18 sócios também, velho. Ah, mas já passou, mano. Passou. A cada chupa. Jogo morre um, gente. Então faz uma conta aí. Por que morre? Você tá louco? É, morreu. Tá louco? Morreu no Pacaembu, morreu na Arena Nova, mas então, ali se, foi. Então, mas quantos torcedores não morrem em Itaquera do Corinthians também? Se não tivesse morrido os caras, tinha mais de 100 na frente. Não, você ia ter 2 a mais. Morreu 2, você ia ter 2, faz a conta. Ah, meu Deus. Ia ser 20, não ia ser 18. Mas não importa, passou vocês, não importa. Ô, Dodô. Chupa, Corinthians. Não importa, passou. Vê quanto fatura cada sócio-torcedor aí. Aguenta o tranco aí, o gol tomado. Ah, é. Engole o choro, engole o choro. Ficou preocupadinho, então aguenta. Ai, nossa, olha como eu tô preocupado. Engole o choro. Não vou nem comemorar o Natal, de tão preocupado que eu tô. Passou 18 torcedores. É, porque isso eu sei que incomoda muito os corintianos. Ah, incomoda. Mexeu com a torcida, não. Então faz assim, mano, vai lá dentro do fundo da rede e pega a bola. Negativo. Vai lá no miolo e começa tudo de novo. Não, negativo. Inclusive, Botinha, Corinthians e Palmeiras. Mais... Não, é verdade, Domenico. Corinthians e Palmeiras, por exemplo, o Inter é o líder. O Inter tem mais de 100 mil. O Inter tem 115 mil. Segundo, 80 mil é o Grêmio. Aí depois vem o Grêmio, depois, se não me engano, é o Cruzeiro. 67, aí depois agora tá o Palmeiras 67. E o Corinthians. 64, mas eu acho que ele tem que fazer uma conta, Domenico Gatto, porque, por exemplo, o Inter é o líder dessa torcida, tem mais de 115 mil sócios. Mas tem que fazer uma análise de quanto fatura o fiel torcedor do Inter, sócio-torcedor do Inter, ou então qualquer outro nome que eles deem ali pra esse plano de sócio-torcedor. Porque o Inter, Domenico Gatto, ele não tem bilheteria. Esses 115 mil aí, eu não sei qual que é a conta que eles fazem ali, eles são sócios ali do clube, da parte social e do estádio. Ou seja, ele passa a carteira dele ali, ele não paga o ingresso. O Inter não tem o faturamento com a bilheteria. O Corinthians, ele tem o faturamento aí com o plano que é vendido, mas o torcedor que é adepto do plano, ele tem um desconto também na compra do ingresso, assim como é no Palmeiras também. Ah. O Palmeiras, eu acho que ele tem também um plano aí que você não precisa pagar, só paga uma mensalidade bem alta. É o que a avó paga. E você vai lá e passa o ingresso na catraca. Real. Mas tem os planos aí que são mais em conta, você tem que pagar também pelo ingresso. O Corinthians, ele não tem um plano aí que você paga uma mensalidade alta e na hora de entrar no estádio você entra de graça, teoricamente de graça. O Corinthians aí você é obrigado em todos os planos que você faz parte, você comprar o seu ingresso. Tem que ver qual que dá mais lucro. Precisa né? ver, é justamente isso, porque não adianta ter 115 mil, Domenico Gato. Não, isso é verdade. E na hora de você faturar, por exemplo, uma final de Libertadores, fatura, que é a hora né? de você faturar igual o Cruzeiro faturou e o Atlético faturou nas finais ali também, acho que cada um faturou, o Atlético faturou acho que 14 milhões na final da Copa do Brasil. Tá certo? Isso, o Inter não vai faturar esses 14. Isso é porque mandou o jogo no Independente. Então acho que é muito relativo, Domênico, esse lance de falar, ah, eu sou o primeiro da lista e tenho 115 mil. Mas beleza, quanto gera de lucro? Não, isso é verdade. O que vale é o dinheiro, né? Sim. Que vale o dinheiro. Bom, e o Palmeiras também fatura, porque o Palmeiras aí na abertura da Arena faturou acho que 4, 5 milhões. É, nenhum sócio vai de também grátis, faturou. Mas... Então. Ô, Dodô, e tem uma notícia aí rolando aí. A gente não sabe se é verdade, se vai acontecer ou não, mas disse aí que o Lúcio pode ir pra China. China. Aí vai com Deus, hein? É. Conversa com... Tá bom. Aí, mas é aquele típico lance do Domênico Gato, do leão que fica velho, não acompanha o bando, escolhe uma sombra pra morrer em paz. Aliás, a sua imitação do leão já com leão convalescente foi maravilhosa. Não, mas é verdade, ô Portuga, o leão, velho, se você assistiu o Discovery, o Netfield... Você vê ali, por exemplo, tem o bando ali, tá certo? Tem o bando. Ele manda. Tem lá 50 leões andando em bando e atacando a zebrinha lá. E comenta certo, todo mundo. Certo. O leão quando vai ficando mais velho, Domênico, não, ele não aguenta mais. Zebra morrendo, Domênico. Não, zebra correndo. Não, zebra. Zebra correndo, a zebra correndo. Zebra. Deixa o mano continuar. E aí? É verdade, aquele bando de leões ali, vamos supor aí. Não, vamos supor, o grupo tá em 12 ali, tá? Tô gripado hoje. 12. O leão, quando vai ficando velho, é natural. Igual a Era do Gelo. Você assistiu a Era do Gelo? Sim. O tigre vai ficando velho, que ele não consegue mais acompanhar lá a preguiça, etc. E começa a ficar meio melindrado. É. O leão faz isso também. Por instinto, Mota, o leão vê que ele tá atrasando o bando, porque o bando fica com dó e espera o leão. Então o leão, de maneira digna, ele sai de perto. Ele se retira. Ele começa a se afastar, escolhe uma sombra, deita e morre em paz. É verdade. É o que o Lúcio tá fazendo indo pra China. Tá dando dó do Lúcio aqui no Brasil. Não, peraí, a diferença é que ele vai deitar e vai ganhar. E o que ele vai ganhar deitando e hibernando, você não vai ganhar a vida inteira. Óbvio, mas eu não tô falando de valores aqui. É que tudo você fala de valores. É lógico. Você parece uma garota de programa. Tudo é valores. Cara, você é muito materialista. Que absurdo. Só eu. Tudo é uma questão de valores pro senhor. Ah, esqueci, eu tô fazendo programa hoje aqui no Mosteiro de São Bento. Esqueci. Não, mas tudo pra você é dinheiro. Esqueci, aqui só tem pessoas desapegadas. Tô fazendo aqui uma analogia com relação ao Lúcio. Ah, só que na selva. E o senhor vem com cifras aqui. Só que na selva o leão deita e morre. Lúcio, que ele deita e acorda bilionário. Lúcio é de 8 de maio de 78. Ele tem 36 anos de idade. Aí, o Lúcio tá pra receber na caixa já. Como é que é? Outro dia eu vi o Lúcio aqui na caixa, aqui dando a entrada no FGTS dele. Pra comprar um imóvel. Vamos, Domênico, pra outro que não acaba nunca. Bom, quem que você quer? Precolou. Aí, lá tá feia a coisa. Esquece isso, já foi, semana passada. Foi nada. Vou falar de jogador. Pedi pra ele parar de falar tanta coisa, já tá atrapalhando. Até o vice-presidente, o Ataíde Gil Guerreiro, da entrevista aí, falou até sobre isso, ele falou assim, olha... Isso não tá chegando pros jogadores. O Luiz Fabiano falou também, nem tô sabendo o que tá acontecendo. Inclusive, o Luiz Fabiano foi indagado aí se ele fica no São Paulo ou não, porque ele tá sem agente, disse que ele teria sido sondado e tal. E o Luiz Fabiano falou assim, não, eu não vou sair do São Paulo de jeito nenhum, vou ficar até o fim aqui. Talvez, né, vai se aposentar no São Paulo. Né? O Ataíde também falou o seguinte, que o El Loco fica, né? Quem é isso? É o louco Pereira? É, o louco Pereira fica, e ele vai cumprir o contrato dele até 30 de julho. Desculpe, Mota, mas eu tenho a leve impressão que o São Paulo contratou Bruno e Carlinhos, e me dá a leve impressão que os dois que estão no São Paulo são melhores que esses dois que o São Paulo contratou. Não sei. O Pereira e o Hudson, né? Vamos ver, vamos ver. E falou o seguinte, se tiver oportunidade, o São Paulo tem interesse em ficar com o Pato, realmente. Né? Se tiver dinheiro, naquela história toda. Duvido que o São Paulo vai comprar Alexandre Pato, duvido. É, mas de repente, mano, se não, o Corinthians não vai querer pegar uma parte do dinheiro? Conseguir salvar alguma coisa? Se não vier nenhuma proposta de fora? É, mas eu duvido o São Paulo querer. Então, o Ataíde é o cara que contrata. Será que o São Paulo vai querer, Mota, pagar 8 milhões de euros no Pato? Mas convenhamos. O Corinthians não vai cobrar 8 milhões. Ué. Se o negócio é recuperar alguma parte do investimento. Mas vai chegar na hora. A intenção de São Paulo é falar, olha, eu tenho isso aqui. Quebra o teu galho, aí vai do Corinthians, velho. Eles não vão pagar o 8. Aliás, este é o pior negócio que eu já vi na história do futebol brasileiro. Pros dois. Ah, não, tem o Damião também. Não, o Pato acho que é um pouco mais grave, cara. Até que o Damião. Olha, o... Também ainda joga, pô. O Thiago Mendes chegou sábado, né, no São Paulo. Jurou que é São Paulo desde criancinha e tal, papapá, né? É, aquela história. O Rogério Ceni entrou em um dos poucos brasileiros como 100 melhores esportistas do mundo aí pela imprensa inglesa. Parabéns pro mito, né? E o São Paulo tá aí. E o Ataíde falou também o seguinte, do zagueiro que o São Paulo tá procurando aí, que tá atrás de um zagueiro canhoto, e falou que tá difícil de achar. Aquele não é canhoto, né, Regi? Não, então já era. É isso. Vamos ao Santos. Não, calma. Uma informação aí. Calma. Que você falou que você não quer falar, porque você tenta, óbvio. De uma forma absolutamente parcial. Porque nós sabemos do vosso interesse. Do quê? Num cargo administrativo no São Paulo. Para de falar besteira. Mesmo que adjunto. Mas eu tenho informação aí que a pressão em cima do Aidar é grande. Para que no mês de janeiro... Ele renuncie. Não. Ele fará que ele faça uma reformulação total na diretoria de São Paulo. Comenta-se que ele deve afastar todas as pessoas que têm qualquer tipo de ligação... Caso contrário... Com o Juvenal. Caso contrário... Caso contrário, talvez ele perca um pouco da força política dele lá dentro. Mas os caras que estão mexendo nas contratações, no planejamento, você acha que vão rodar? Não sei. A informação que eu tenho é a seguinte, que ele está sendo cobrado para fazer uma limpeza, uma reformulação da diretoria toda em janeiro, onde especula-se que ele deve cortar todas as pessoas que têm qualquer vínculo com o JJ. E é verdade, Mota, que o Juvenal vai soltar mais uma bomba do Aidar aí no dia do show do Roberto Carlos? Vai. Antes de tocar Jesus Cristo. Você fica com uma cara de cínico. Não, mas é verdade. Fala, que olha a bomba. Não sei, tem que perguntar pro JJ. O show do Roberto Carlos é no estado do Palmeiras. É. Não, então, mas é igual, por exemplo, terrorista do Domênico. Sabia, Domênico? O show do Roberto Carlos em abril é no estádio do Palmeiras. Palmeiras, né? Então, não, mas agora é do final do ano, show da Globo. Ele já gravou, já. Pô. Então, já mas gravado, é que tá. Tá gravado. Então, mas a questão é que não passou ainda. É o terrorista Domênico Gato, ele escolhe um momento específico pra fazer o ataque. Ele não pega certo. De maneira aleatória, vai lá e explode tudo. Certo. Ele pega uma data comemorativa, que é pra marcar a mesma coisa, sabe? E o Juvenal não pode jogar hoje, por exemplo, vai, dia 22 de dezembro. Porque não tem impacto, não, né? Tem nada, velho. O que tem hoje? Na hora do show do Roberto Carlos. Aí na hora do show do Roberto Carlos vai lá e solta alguma coisa. Mas será onde? Não sei. Na Globo, no intervalo. Vai interromper a transmissão. É. Comunicado do show. Vai ter aquelas câmeras. Mano, mas o bicho tá pegando lá, hein, Domênico? Tá feio, vai vir mais coisa aí. O bagulho tá doido lá, hein? Então você viu que o Andrés falou que se fosse do Corinthians... Sim. Calma, porque esse é o estádio 97, precisa falar aqui dos anunciantes que pagam o salário dos senhores. Certo? Sim, paga. Deixa eu falar de Peugeot, gente. Peugeot 308 Active 1.6 2015, com motor Flex Start, teto panorâmico, rodas de liga leve por 750 mensais. Tem também o Peugeot 208 com teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. Esse mês toda a linha 208 tá com taxa zero, hein? É a sua chance de você comprar o seu carro agora, hein? Versão 208 Griffe com teto panorâmico tem taxa zero em 36 meses. E a primeira parcela somente em março, hein? E o último mês de IPI reduzido, hein? Tem que correr pra comprar o seu. Ligue agora mesmo, então. 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive, mas respeite os limites de velocidade. Estádio 97 também vem em nome de Hello Food. Está procurando delivery com as melhores promoções. Hello, pede Hello Food. Também em nome de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Outback, no Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos especialmente pra você. Santos, let's go! Ai, G. Let's go. Parece que vai assumir lá, né? Quem presidente, mata? O conselho. Quem tudo que vai assumir, menino? O conselho, o presidente do Santo Modesto, né? Então assumiram lá toda a história, Dudu. O RG. E ele fica. Anderson. Ainda não é certeza, né, mano? Não, diz que fica. Que é um puta treinador, meu amigo Anderson. Não, tá certo? Fala a verdade. Agora. Meu amigo Anderson, eu gosto pra caramba dele. Mas ainda não é. Não então, é o que nada eu tô sabendo acontece. É que ele fica. E inclusive acontece. Aí até sexta-feira aí, depois do Natal, né? Serão definidas aí as contratações, quem vai, quem fica, né? E Melô. Por quê? Ai, que delícia! Melô. Por quê? Melô. Melô. Melô, mano. Disse que o negócio com o Damião. Damião. Damião. Damião melou, RG. Aí, RG, os caras goraram. É, parece aí que o presidente não gostou aí do... das como é que é? Tratativa de animal. Coletra a palavra que eu nem percebi qual é. Qual é, qual é? Então errado. Fala aí, ô tonto, Luciano. Como é que é? Olha lá, tá vendo? Não, fala a palavra que eu nem sei que palavra. Tratativas. Tratativas. É, soletre. Então... parece aí que melou porque não gostou das condições e tal. Vamos ver, deu uma melada no negócio. Que delícia, hein, Domenico? Há controvérsias. É claro que você está pegando notícias que estão rolando por aí e as informações elas pipocam. Já, eu tenho outras informações de que isso será resolvido no final de semana, com a volta do técnico, entendeu? Então, vamos tomar um vinho, outra coisa. Vai se abrir a porta da televisão e pegar... E o Lucas... RG, eu ia dar um furo agora, eu ia dar um furo, mas melou, né? Deixa pra lá. Melou? É, o furo melou. Mas melou enquanto dava? Não, o furo melou, né? Zincana, né? Você já melou o furo? Curso bastante. Melou, tô no curso de férias agora, né? Na praia de Sunga, né? Marketing esportivo com tranquilidade. Ó, eu vou falar, viu? Toma cuidado, velho, porque limão e sol não combinam. Já é meio... Imagina, marca de escorrer a caipirinha pelo beijo. Depois eu fico bravo com o Rude, né? Que faz homenagem, né? Agora o idiota que faz isso, eu fico bravo. Não, né? Ele falou, vai se pegar, mano. Não, tem mais, RG. Arrumando briga com todo mundo. O Lucas Lima aí falou o seguinte, o agente dele falou que ele tem uma proposta da Europa, né? E que pode sair. Afinal, e já falaram que ele foi oferecido aí pra vários times. Em BH, hein? Falam que o Cruzeiro tá com atrás. O Cruzeiro negou, mas diz que lá, no Morumbi, foi oferecido. No Morumbi! É. Mas Lucas Lima no Morumbi? O que? Fazer o quê? Não, mas não. Foi oferecido, não quer dizer que o São Paulo se interessou. Eu acho o Lucas Lima bom jogador. Eu acho bom jogador. Ele é bom jogador, mas vejo o Lucas Lima no São Paulo. E quem vai embora, RG? Bruno Vini vai embora. Meu Deus! Volta pro Nápoles. Vai pra onde? Homem ruim. Pro Nápoles. Volta. Se precisar levar. Você leva lá, RG? A gente leva. Vai jogar com o Henrique lá, né? Que homem ruim esse tal de Bruno Vini, velho. Nossa, por isso que a gente dispensou. Ah, e o Neto também tava querendo se ia sair ou não, mas o Santos tá afim de segurar o jogador, RG. E ele, Mota, já resolveu lá com o Muricy? Diz que aí que tá indefinida a história e tem grande chance dele ficar, viu? Não. Pô. É. Justo esse? É. Mas ele levantou a taça de vocês, na Libertadores. Junto com capitão. Quem? Com quem? Capitão. Quem era o técnico? mas ele falou que não. Mas ele é canhoto. Então leva. Ele é canhoto. É, joga as vezes. Não, mas ele é canhoto. Ele joga pé trocado, velho. Não, é pé trocado, não é só se pererê, pô. Vamos lá, o... Agora eles. Eles. Eles lá por vai que, pegar rapaz? O Once Caldas na liga. Once Caldas. Ué, como é que é, o idiota? Falou Onze. Eu não falei Once. Então pega a fita. São 11, não são, Montinho. Once Caldas, vamos lá. É nóis. E aí? Na pré. E aí, é uma porcaria. Ah, o Tolima porcaria. Também era. Mota, na boa, velho. O Brasil ainda tem... Brasil. Não, mas o Brasil ainda tem um quinto elemento na Libertadores entrar na pré, você vê que é um time de qualidade, porque o Brasil, pela extensão territorial e pelos times de qualidade que tem, ainda poder financeiro sobrou um time que, teoricamente, ainda briga por alguma coisa. É um time forte. Agora, desculpa, na Colômbia, velho, o cara ainda ir pra uma repescagem, velho. Tá de brincadeira. Colômbia não tem ninguém. A Colômbia é uma porcaria. Olha. É verdade, Domênico. É grava verdade. Aí, bah, grava tem que ter... aí. Ó, Domênico, tem que ter cuidado. Não pode menosprezar o adversário. Óbvio que não pode. Mas na boa, velho. O Corinthians tem que fazer valer o fator casa. Principalmente aqui o primeiro jogo sendo no Pacaembu. Pacaembu não. O primeiro jogo vai ser aqui na Arena Corinthians. Itaquera. E o segundo jogo vai decidir fora. O Corinthians já tem que meter uns três aqui, mano. Tem que lacrar. Não pode fazer igual fez contra o Tolima, de empatar aqui 0-0, porque aí a casa cai, velho. Aí a casa cai. E respeita que tem muita coisa boa na Colômbia, meu. Tem. O Rincón lá. Tem o Shakira. Mas é que tá. Então, Domênico, vai ter que ter uma pré-temporada, teoricamente, mais curta, porque o Corinthians ele foi incompetente durante o Campeonato Brasileiro, principalmente jogando no Rio de Janeiro contra o Fluminense, numa reta final do campeonato, e o Corinthians tropeçou e acabou perdendo a vantagem aí que tinha na mão de poder empatar esse jogo contra o Fluminense, só dependendo dele próprio pra ganhar do Criciúma em casa. Não conseguiu. Então o time do Corinthians agora vai ter que pagar esse castigo aí, que é disputar essa pré-Libertadores. Antes, né? Vai ter que pagar esse castigo. Outra informação, Domênico Gato, é que dizem aí, o Ricardo Martins, lá da Fox, ele falou que o Corinthians aí tá começando a negociar com o Conca. O Conca é um jogador... Quando eu falei aqui, que se fizesse uma proposta lá e não precisasse ser lá grande coisa, os jogadores sairiam do Fluminense? Vou te mostrar um negócio aqui. Falam que o Corinthians começou as tratativas com o Conca e o Flamengo parece ter interesse mas, também. Mano, mas não vai sair por dois saquinhos de pipoca, né? Dá dinheiro, né, parceiro? 4 milhões de reais. É, malandro. Quanto? 4 milhões de reais. Falar. Não procede, Benja? A informação que eu tenho e o é salário? Outra. Eu quero procurar 600 aqui. Pau, e a Unimed ia ajudar a pagar. A Unimed dá paga, é? É porque para eles é melhor se livrar do ajudaria. Da trolha, né? Peraí que eu vou te mostrar. Ô, Benja, isso é rádio, ninguém tá vendo. Ontem uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que tem uma ligação. Conca. Vai falando um pouco, enrola aí que eu quero. Ah, vai. Enrola. Então, enquanto você procura o seu SMS, é a mesma coisa o Cavalieri. É a mesma coisa o Cavalieri. Ele poderia ter declarado pra quem quisesse que ele sairia do Fluminense, mas eu falei, vai ficar, renovou. Aqui, ó. Deixa que eu enrolo aqui, meu. Uma pessoa me falou: Conca não sai do Fluminense. Fred sai pagando a multa. O Fred quer continuar no Fluminense, que é o irmão do Fred, que é o empresário dele, que quer que ele saia. Aí fala, tem que pagar a multa. Fred, a multa é 12 milhões de euros. Quanto? 12 de euros. Vida, não vai ficar lá mesmo. E o Conca, ele fala, é 10 de euros. Putz. No Fred é negociável. No Conca é mais difícil. Conca teve uma proposta de um clube árabe, não quis ir. Né? E aí a mulher dele queria ter ido viajar, a mulher queria ter ido, não foi. O Conca investiu em alguns negócios para ela no Rio de Janeiro, que abriu para ela na Barra e tal. E aqui fala, só que agora ela não quer sair do Rio. O Flamengo tentou levar o Conca e ele não quis nem conversar. Essa é a informação de uma pessoa que não... falou que olha, não sai só pagando os valores. Eu duvido o valor que o Conca, nesses valores 12, aí... Então, ele falou 12 de euro, Fred, mas que esse é negociável. Negociável. E do Conca é 10, que é mais difícil. 12 de euros? Vocês estão loucos. É, vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos, mas eu acho, cara, quantos que milhões o Fluminense... 35, 40? O Fluminense, Motinha, ele tem que pagar uma participação aí do salário do Conca e a participação do salário do Fred. É óbvio que acho que 80% quem paga é o Unimed. Mas o Fluminense, nessa dificuldade financeira que tá, esses 20% podem fazer talvez a diferença. Porque imagina 20% aí de 1 milhão de reais, já é 200, velho. 200 pau que o Fluminense tem que arcar. Então acho que mesmo assim... Se pintar uma boa proposta, Benja, que seja, 4 milhões de reais, tá certo? Porque o jogador, ele tem o vínculo com o Fluminense, mas ele não pertence pro Fluminense. Ele não pertence ao clube Fluminense. Qual que fala? É Fluminense do quê? De regatas? Como é que chama? Futebol Clube, animal. Futebol Clube. Animal de terra, regata do quê? Regata é o Vasco, pô. Eu não acredito que o Conca saia... Sabe por quê, Benja? Eu não acredito que o Conca saia do Fluminense por 4 milhões de reais. Proporcionalmente falando, fazendo uma comparação aqui, o Conca e o Fred, é verdade, Moto, o Conca e o Fred, eles são tão do Fluminense... Como o Tevez era do Corinthians. Não era do Corinthians. O jogador era vinculado ao clube, mas ele era da MSI. Eu não acredito que o Conca saia do Fluminense por 4 milhões de reais. Então vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Porque se chegar lá a Unimed e falar vai vender. Assim como o que ia fazer com o Corinthians aí com relação ao Tevez. Vai vender? Vai vender. 4 milhões de reais, o Conca não sai do Fluminense. Aguardemos. Então, e o Dudu? Dudu. Como é que um jogador que ganha 1 milhão por mês vai sair por 4? Não dá pra sair por 4. Sei lá. Hã? Se for 4, desculpa. Dependendo para o Unimed, é interessante mais... colocar num clube aí como o Corinthians, que vai disputar a Libertadores, e que pague, teoricamente, a metade, coisa que o Fluminense não faz, é mais lucro para eles, ou não? Para vender. É, mas eu acho que outros clubes chegariam também pesado aí para levar. Domênico. Não só Corinthians, não. Ó, se você fosse uma bactéria, Domênico Gato. Mas eu não entendi. O Palmeiras pagou 5 milhões, não é isso, do menino lá? Ah, no Leandro Banana. Meu Deus. Chegaram no Conca, levaram no Conca. Leandro Banana, 5 milhões. Mas o Palmeiras não vai estar na Libertadores. Depende, é uma questão de interesse, Domênico Gato. Mas o que vale é o dinheiro aí. Mas é e que o salário tá, dele também. Numa dessa, Domênico Gato, o jogador, não é que o Corinthians está comprando o jogador. O jogador, ele passa, por exemplo, hoje o Fluminense é um hospedeiro do Conca, tá certo? Não, é um hospedeiro, mas é verdade. Sério, é verdade. É como se fosse um hospedeiro. Como? Vai transferir, por exemplo, o corpo, mas o Corinthians passa a ser o hospedeiro como da história. Como que um jogador que deve ter mais 3 anos de contrato, que ganha 1 milhão de reais por mês, sai por 4 milhões de reais. Benja, a questão não é essa. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. O Fluminense, ele receberia esses 4 milhões é como uma indenização por tirar o jogador de lá. E o que a Unimed pagou pro clube chinês pra ter ele de volta? Não vai ficar, você não tá entendendo. Vai colocar no Corinthians, assim como colocou no Fluminense, e quando pintar uma boa proposta, vai vender o jogador. Numa dessa, você coloca o jogador na vitrine ali, disputando uma Libertadores, e o Corinthians pagando metade do salário, ou que seja o salário integral do Conca, ou do Fred, ou de qualquer outro, e numa dessa pinta uma proposta, tem que vender. O Conca não precisa de Corinthians pra vitrine de São Paulo, de Palmeiras, de nada. Claro que precisa. Não precisa não. Como não? O Conca, na minha opinião, é o maior meia do futebol brasileiro hoje. Mas se não tiver evidência, jogando uma Libertadores, nem o clube da Europa vai ver, Benjamin. Você tá maluco? Mas o Conca não vai pra Europa. O Conca nunca foi pra Europa. O Conca é jogador de China, de futebol árabe. O Conca não é jogador que o Barcelona vai levar, o futebol inglês vai levar. Mas se é um dos melhores meias do futebol brasileiro, poderia jogar, por que não? Não, porque o padrão do futebol brasileiro hoje é diferente. Eu acho o Conca um baita jogador, mas o Conca, por exemplo, na seleção argentina, não é convocado nunca. É que o meio campo da seleção argentina também, convenhamos, o bagulho é embaçado. Eu gosto do Conca, mas o padrão atual do futebol brasileiro hoje, o Conca é um monstro. Claro que é. Então o Conca não precisa de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras pra ser vitrine de nada, muito pelo contrário. Benja, jogando no Fluminense esse ano, todo mundo quer ele. Benja, o Conca é uma realidade. Todo mundo, até as empresas, mesmo sendo boas, elas precisam de marketing. Elas precisam de marketing. Pra continuar vendendo. O marketing do Conca é ele. Pra estar em exposição. O Conca não tem marketing. O marketing do Conca é ele jogar bola e jogar todas as partes do campeonato. O Conca não. Imagina, vai ter marketing no futebol carioca como, Benjamin? Vai pegar o Tigres, vai pegar o Macaé, velho. Deixa eu te falar, o Conca... Que marketing é esse? Não, mas mano, marketing é consequência, marketing não é causa. O Conca, por exemplo, é um jogador que o marketing dele é jogar todas as partidas, coisas que ele costuma fazer, e gols. O Conca não dá entrevista, o Conca não vai em programa, o Conca é introvertido. Se fosse assim como você tá falando, Benja, mas por exemplo, o jogador de time pequeno que se destaque... Ele já era vendido. Por exemplo, o Elias, ele precisou vir pro Corinthians pra poder sair do Brasil. Tá certo? Benfica poderia ter feito uma proposta pra ele jogando na Ponte Preta. Não, mas a comparação não tem nexo. O Conca não joga em time pequeno. O Conca joga no Fluminense. Mas é que tá, o que eu tô falando, Benja. A questão é a exposição. Mas não é exposição. Ele tem exposção pra caramba no Fluminense. O ano que vem não terá. Porque a exposição vai ser negativa. Porque vai sobrar tudo nas costas dele e o Fluminense não vai ter um grande time. Cada um acha uma coisa. Vamos lá aguardar. Existem muitas especulações. Mas um jogador que ganha R$1 milhão por mês não sai por 4 milhões. Eu tô duvidando. Isso não existe. Eu tô duvidando. Juro por Deus. Eu concordo. Não é sair na venda, Benja. É só tirar, por exemplo, de um clube e colocar no outro. Não é assim, mano. Isso não é videogame. Pro Conca, tanto faz, ô Domênico Gato. Receber R$1 milhão no Fluminense. É R$1 milhão de reais. Não, você não tá entendendo. Domênico, você não tá entendendo. O Conca adora o Fluminense. O Conca não quer sair do Rio. Vai saber se ele não adora o Corinthians também? Ó, pra vir aqui, esquecer o Fluminense, Domênico Gato, é verdade. Pro jogador vir pra cidade de São Paulo, esquecer o Fluminense, duas semanas. Todo mundo adora o Corinthians, fala a verdade. Uma pessoa poderia convencer o Conca a jogar no futebol paulista. Quem? Eu? Por quê? O Conca me adora, inclusive o filho dele que nasceu, ele deu em mim o nome, homenagem a Benjamin. Bom, imagina. Eita, gente, mais um fanfarrão. Gente, vamos partir pras ligações, vamos dar andamento, ficar no Conca e nesses boatos. Tá muito difícil. Não vai adiantar. Vamos dar andamento aqui em nome de Peugeot 308 Active com teto panorâmico, parcelas de 750 mensais. O último mês de IPI reduzido, ligue agora mesmo, em 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. Agora o Mano vem com um recado da Polo Ar, né, Mano? Opa, Domênico Gato, vamos aí, mano. Você viu o calor que tá fazendo agora na cidade de São Paulo? Meu Deus do céu, velho. E ontem? Eu fui dar um rolê aqui na Paulista, Domênico, agora à tarde. Eu olhava assim na paisagem, assim, ao fundo. Sabe quando você olha um olhar mais distante? Parecia um deserto, que a imagem fica toda embaralhada, assim. Meu Deus do céu, que calor do inferno, velho. É complicado, mano. Aí eu vim aqui pro nosso querido estúdio, tá certo? Que tem os ares condicionados da Polo Ar. E o negócio tá muito geladinho, tá gostoso, velho. Tá gostoso, Motinho. Tá bacana. Muito bom. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil, amigão. Na Polo Ar, você garante melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Esse é top. Eu recomendo. É VIP, cara. É VIP. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão, sabe o que ele fez? Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você é mais importante do que Thomas Edison, tá bom? É um monstro, Willis Carrier. Eita. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high wall de 9 mil BTUs. Que baita apresentão agora às vésperas do Natal, hein? Pra ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97, que toda sexta-feira eu faço um quiz com a galera. Se o cara acertar as três perguntinhas, ele ganha na hora um split highwall da Carrier. Acessa aí também, amigão, poloar.com.br e saiba por que a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima, bá! Vamos lá, vamos para as primeiras ligações de hoje, 32847097. Lembrando, quem ligar aqui dizendo a frase HDI Seguros é de bate-pronto, garante bolsa térmica da HDI. Ligando e dizendo, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, garante também um kit da Bozano. Vamos lá? Bora! Tá na linha 32847097, alô? Abaixa, desliga, faz já tudo. Já baixa o volume do rádio, por favor. É. Tá me ouvindo, Dudu? Peraí. Eu tô, você tá me ouvindo, não? Ah, não. Só um minutinho, vou te arrumar aqui o retorno. Alô? Só um minuto. Oi, oi. Agora, tá ouvindo? Tô ouvindo, sim. Agora foi. Agora foi. Teu nome completo? Agora voltou. Tá indo e voltando. O nome completo? Oi, alô? Teu nome completo, meu velho? Desculpa, mas tá um pouquinho ruim aí. É, o teu nome completo? Opa, é Márcio Silveira. Márcio Silveira. Só isso? Só isso. Quantos presente anos? De Natal, falando com vocês de novo. Que beleza. Maravilha. Quantas vezes você ligou pra gente esse ano, velho? Alô? E quantos anos? Umas três vezes só. Ah, falei mais com você do que com a minha mãe nesse ano. Quantos anos você tem, meu velho? Alô? Quarentão. 4.0, RG. Hoje. E hoje eu pergunto. E Silveira é uma maneira de você voltar? Isso é sensacional! Para! Sensacional! É muito bom! É forte! Graça desenfreada! E qual que é o bairro que você mora? Alô? Agora eu tô aqui no Grajaú, Dudu, mas... eu adoro esse bairro, Grajaú! Grajaú é Zona Sul. Grajaú, o que eu gosto mesmo é de bairro. Não precisa rimar, Timóteo. Sai pra lá, Timóteo. E qual que é o time aí, brother? Campeão do século. Verdão. Antes de eu falar do Verdão... Ô, Tobias, você vai passar o Réveillon aonde? Fala aí, Tobias. Pera aí que ele tava aqui no notebook. Como? Ele tava aqui no Facebook dele, vai. Fala aí, Tobias. É, posso ir com você? Tá bom, então. A gente vai, então. Aonde? Acabou de falar aqui, meu. Abaixa o som, amigo. Vai passar em Amsterdã. Baixa o volume, ô. Passar eu, ele e a mulher dele. Quem é a mulher dele? Ela é pequenininha igual ele. Ela é tipo uma Smurfette, ela é azul. É a Claudinha. Vai eu, a Claudinha. E o Gargamel. Aí eu vou botar ele na mala, que ele não paga, né? Passagem. Ela é uma Smurfette? É, né? Porque ele é azulzinha. Ele conheceu ela. O Tobias é verde, você falou sexta-feira aqui. Meu, depende do dia, né? Ele é multicolor? É, depende. Camaleão. É, exatamente. Teve um dia que eu tomei umas a mais e ele ficou vermelho. Mas hoje ele tá verde. Aí já está vendo o Tobias. Aí. Meu, quase. Inclusive, eu escrevi uma musiquinha pro Tobias. Como é que é? É no reggae, né? É o som de reggae. Opa. Assim? Sabe quando você faz no baixo? Você segura a corda e bate? Sei. Não acredito. Que momento, hein? Cadê a letra? Ele tá cantando, cala a boca, meu. Quem? Tobias tava cantando no começo da música, meu. Não atrapalha. Aí entra a minha parte. Tobias, amigo pra vida inteira. Alma companheira. Quase um irmão. Legalzão, eu tô. Bias, nossa, que coisa, velho. Depois eu vou gravar essa música pro ano que vem. Landucci, você é genial, velho. Eu, Tobias, e as festas? Ó, meu velho. Você tem Natal, Tobias? Você comemora Natal? Com certeza, meu. Ele fica pendurado na minha árvore. Não. Aí depois, quando vem o Papai Noel. Aí ele sai da árvore e vai comemorar o Natal. Eu não tô. Meu, sai da careca do Domênico, sai daí, meu. Domênico, desculpa. Que foi? Ele tá na sua cabeça, meu. Ô, Tobias. Na minha careca. Tobias, Réveillon você vai pra onde? Ele tem medo de fogos. É que nem cachorro. Exatamente. É, ele foge. Tem que fazer carinho nele, senão ele... Você coloca algodão no ouvido dele. A gente pula sete ondinhas. Ele se afogou ano passado, é. Julinha também, que era filhinha dele. Julinha? Esse ano vai passar eu, Tobias e Iemanjá. Que cor que é a filhinha do Tobias? Então, ela é roxa. É, mistura vermelhinho com verde e fica roxo. É ele com a mulher dele. Esse cara, acho que tá usando alguma coisa estragada, de fora de navegar. Você acha? A coisa tá feia, velho. Tobias, você fez amigo secreto? É, eu fiz eu com ele. Coincidência, meu, tirei ele e ele me tirou. Sabia disso, Domenico? É verdade, para de rir, meu. Não, parei, vocês estão zoando o Tobias, ele ficou lá, ele foi embora, meu. Não, chama o Tobias aí, velho. Tobias, volta aqui. O Tobias, faz uma pergunta do Palmeiras aí pro Vitor. E aí, o que você acha, meu? O que ele perguntou? Tá perguntando. Perguntando o quê? Ele... O Zé Roberto é muito velho, é isso? É, pra jogar no Palmeiras. Ai, cacheta, velho. E aí, meu velho, o que você acha? Tobias, bom, esse é assunto específico aí, Zé Roberto. Eu acho que é um reforço, Dudu. E assim, reforço. Jogador com nome, com bola no pé, a gente está precisando aí. Eu acho que é bem-vindo, independente da idade. Não, também acho que é bom. Aí, né? Eu acho que é mais bom para somar. Para compor elenco, jogar, No Grêmio, ele não estava apenas compondo o elenco, né? O Grêmio estava dando muito conta. Assim. Jogando. É aquela resposta, depende do contexto. Eu acho que o Zé Roberto, ele não vai jogar todas as partidas. Eu acho que ele vai servir até para ajudar esse garoto. Por exemplo, o Palmeiras tem um lateral muito bom, apesar do gato mestre Dorival Júnior colocar ele de volante. Que é o Vitor Luiz, ele é muito bom jogador, o lateral esquerdo ali, aquele menino é bom. Talvez aprenda alguma coisa com o Zé Roberto, cresça com o Zé Roberto. Em alguns momentos o Zé Roberto pode jogar no meio campo, ali pelo lado esquerdo, fazer uma boa dupla com um lateral que passa, que tem velocidade, ele pode dar ritmo pro jogo. Agora, eu não acho que um jogador de 40 anos seja o protagonista, ele vem pra ajudar. Então ele não é o nome de impacto, o nome de peso que o Domênico dizia aqui que tem que trazer. Ele é um cara que pode agregar num contexto, mas não é um jogador. Mas eu acho, Portuga, que a proposta que fez por ele, pelo menos eu fiquei sabendo assim, é que vai ser por produtividade, né? Isso que é o interessante na vinda dele. Jogou, recebeu. É um ano de contrato, viu? Produtividade. Sim. Jogou, recebeu. É só produtividade. Ele tem 40. Ele vai fazer 41. Vocês querem que ele jogue 42? Não, dá, é o último ano dele. Eu já acho que um ser humano normal é que o Zé Roberto é acima da média fisicamente. Ele surpreendeu muito. Ele já não deveria estar jogando, né? É que o Zé Roberto é da mesma família daquele Fernandão. Lembra daquele Fernandão volante? De uns caras que você viu uma longevidade maior. Sabe onde é, seu Portugal? Eu acho que ele não é uma salvação, mas ele só deve ajudar. O nível do futebol brasileiro tá tão baixa que o Zé Roberto é aquela coisa de quem tem um olho... Em terra de cego, é rei. Agora, você não pode pousar, Domenico, pra jogar em Mirassol, depois São José do Rio Preto. Você tem que jogar aí uma vez por semana, não pode estourar o cara também. Eu vou divergir de você, Domenico. Sempre diverge. Eu concordo, não. Eu concordo, você sempre diverge. Mas é democrático. Não, sim. Mas ele fala pra mim que sempre vai divergir. Mas eu acho. O cara com 40 anos de idade não pode ser protagonista. Não pode ser protagonista, não. Colete protagonista. Pode falar protagonista, ele não vai ser. Importantíssimo, ele vai, não tem a menor dúvida. Primeiro que o... Então você concordou comigo. Mas eu tô falando assim, em terra de cego, então ele é rei. Que o futebol brasileiro tá com nível ruim, isso eu concordo plenamente com você. Agora que o Zé Roberto é um caso à parte. O Zé Roberto tem 40 anos de idade, joga muito, vai jogar. Então, mas vai o jogar. Ó, eu, mas eu então você vai concordar comigo. Em terra de cego, o Palmeiras só tem cego. Chegou o Zé Roberto, ele é rei. Que o Zé Roberto joga no mínimo 80% de todas as partidas do Palmeiras no ano. Mas não importa se ele joga ou não joga, meu. O que eu quis dizer é o seguinte: ele, chegando nesse time do Palmeiras, só tem cara grosso. Tecnicamente melhor que ele, só o Valdívia. O Zé Roberto não vai ser o protagonista. O Palmeiras vai trazer dois nomes. Será que vai trazer? Agora não chegou nenhum nem barco. Mas eu tenho que defender o Paulo Nobre também. Porque pra achar jogador hoje pra contratar... Então não fala que vai trazer. Mas ele não falou, eu tô falando. Não foi ele que falou. Não foi ele que falou? Não. Vai trazer dois caras de barco? Não é o Paulo Nobre que deu uma entrevista. Ele falou. Não, eu falei. Eu duvido que vai trazer, viu? Eu tô achando que vai ficar nisso aí. Você sabe o que o Palmeiras tem que fazer? O Palmeiras vai trazer dois jogadores de uma certa... Num nome. Vai. Sabe que o Palmeiras tem que fazer urgentemente, Domenico? O nome depende do nome. Será que um deles é o Walter? O Palmeiras tem que fazer urgentemente, sabe por quê? Walter não é nome. É peso. O Walter. Claro que é. É pesado. É muito melhor que esse atacante que tem. O Palmeiras tem que urgentemente recuperar o Alione. O Alione é muito bom jogador, é jovem, tem contrato longo com o Palmeiras. Não é um jogador imbecil, não é um jogador ruim. É um bom jogador. O Alione no meio-campo ao lado do Valdívio, do Zé Roberto. Se o Zé Roberto jogar ali no meio pro lado esquerdo, pode dar alguma coisa. O problema é que ele foi marginalizado no Palmeiras porque ele dava muito pontapé, deixou o time na mão naquele contra o Goiás. A torcedora adora ele. Torcedor, mas lá dentro, vovó, aquele jogo contra o Goiás que ele foi expulso com 5-0, tanto que o Dorival falou um monte dele. Eu acho que o Oswaldo tem que recuperar o Alione. O Alione é bom jogador. Bem melhor que o Wesley, bem melhor que essas porcaria aí que tava lá, viu? Baguete, Alione... É bom, RG. Fala, meu velho. É bom. O pior é o seguinte, eu vi hoje, hein? Eu vi hoje numa outra emissora que tá voltando aí uma cacaiada, hein? Que a gente tem aí o passe deles. Uma cacaiada. Cacaiada é boa. Cacaiada é do... Esse é o termo, cara. Quem é? O Michael Leite? É, então, ó, Thiago Real, Michael Leite... Luiz Thiago Gustavo, Vinícius sem freio. Não, Thiago, tá não olha aqui, ó. Thiago Real, o Maicon Leite. E de repente, o Ayrton aí, né? Tá chegando, o lateral. Vinícius sem freio. O Vinícius. Mas parece que esse Vinícius já parece que falaram que não vai ficar. O Vinícius e o. É ruim. Mais ele, um aí, não tô lembrando. E ele tá implorando pra todo mundo pra ficar, você viu? Não vai ficar. Eu acho não que tem algum. Desse que volta, eu não sei. Eu acho que o Luiz Gustavo vai ficar, o zagueiro do Vitória. E esse Thiago Real pegou com uma expectativa, né? Desses todos, o único que eu daria uma chance, mas antes teria uma conversa com ele, é o Ayrton. Eu acho também, o Ayrton. Ele acho que ele, não é ele ruim, tem não. Talento, mas eu acho que você tem que chegar nele. Eu acho que o ele não é ruim, não. Eu acho que o diretor de futebol Palmeiras tem que trancar a porta com ele agora quando a representação e falar: e aí, meu caro, o que você quer da vida? Esse aí não é aquele que criou fama batendo falta. Aquele, sim, mas ele mesmo, é. Mas sabe por que queimaram ele no Palmeiras, RG? Lembra da negociação do Luiz Ricardo? Era pra ele ser trocado com a portuguesa pro Luiz vir pra. E ele não quis. Aí deram um gelo nele. Mas ele não é ruim jogador. Não. Mas eu acho que tem que conversar com ele. O que você quer da vida, Ayrton? É isso aí, então fica aqui. Só que assim, hoje, eu acho que se ele vier mesmo, ele é melhor que o Wendel pra caramba. O Ayrton é melhor que o Wendel, que é a reserva hoje do Palmeiras. Mas já tem o Lucas agora. Então, quem? O Lucas e o João Preto. Ah, o Lucas com o Botafogo. É. Quem quer dizer? Eu não acho grande coisa, é um lateral que chegou. É. Chegou, é bom, mas joga bem. Então não vai, o Ayrton não fica. Não vai ficar. Os meninos, a diretoria do Palmeiras não vai mandar embora o menino João, que foi bem aí no final do... E nem deve, o João Pedro. É, foi bom. Bem, ué. Me parece que Dodô. É bom. No mínimo, na reserva, tem que ficar. Eu não sei se Lucas... Dodô. Eu não lembro de se Lucas jogando. Eu também... Bota fala, fogo. Meu velho. Fala, velhinho. Assim, não existe mágica. Eu compartilho bem com o que o Ben já sempre diz aí. Dinheiro para comprar todo mundo, nós não temos. Essa aqui é a realidade, tá? Então, assim, em 2002, quando nós caímos a primeira vez, o time era bem melhor do que esse time que quase caiu esse ano. Na segunda vez que caímos, o time também era bem melhor, mas pior que já o de 2002. Na verdade, em 2002, nós demos um pouco foi de azar, na minha opinião. O time era fraco, tinha suas limitações. Ah, o time não era tão... Não, tinha um não único era, turno, não era diferente, era outro tipo de competição, né? Sim. Mas então, ao longo do tempo, nós estamos vendo o Palmeiras com jogadores que no time do bairro aqui não veste a camisa. Ah, isso é com certeza. Eu não sei que diabo, quem vê esses jogadores jogando, eu não sei qual é aí que observam os jogadores. Que tem a coragem de chamar esses caras para jogar no Palmeiras. Eu nunca passei tanta raiva. Na verdade, eu tive vergonha de ver o jogo com meu filho esse ano. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive vergonha de falar, esse é meu time, esse é o Palmeiras de tanta história. O maior campeão brasileiro. A verdade é uma só. O torcedor do Palmeiras, ele foi... Esses últimos anos, vai. Né? Esses últimos anos. Ele foi tratado... como um torcedor de time pequenininho. Essa é a verdade. A diretoria foi amadora. Todos que passaram lá... Não vou tirar nenhum, não. Desde a saída da Parmalat, todos os presidentes trataram o Palmeiras muito mal. Muito mal, tá? E o Palmeiras vem sendo achincalhado por muita gente aí durante todos esses anos aí. Eu não vejo a hora de ver um cara com um pulso forte no Palmeiras poder dominar a coisa lá... E montar um time de futebol para pelo menos lutar por títulos. Não precisa ser aquele time. Nós não queremos. Mais 2 anos? Eu não sei, viu, velho? Eu não sei. Juro, eu não sei. Não sei. Pra mim, se tivesse que ter uma escolha entre o Paulo Nobre e o outro lá, o... Pescarmona. Pescarmona. Desculpa, eu não sei quem eu escolheria. Mas, ó, não, o Paulo Nobre, você não acha que pode ser esse cara que eu escolheria? Um tem dinheiro e o outro não tem. A diferença é essa. A diferença foi só essa aí. Você falou tudo. Mas, ô, Domênico, você não acha que o Paulo Nobre pode ser esse cara? Eu agora, acho nessa segunda gestão, acho... amadurecendo, então, sabe? Então, mano, ele tem a chance dele. Ele teve a segunda chance dele. Foi igual o Juvenal. O Juvenal, São Paulo, a primeira administração dele foi na década de 80. Ele foi muito mal. Deixou São Paulo no vermelho. Quando ele retornou... Aí ele ganhou vários títulos então, ali, foi campeão brasileiro, mundial. Tudo bem, eu quero era ver. Ele, não eu era? Quero, os dois primeiros títulos. Eu quero ver o que o Paulo Nobre vai fazer. Juro que eu ainda eu quero ver. Entrar. Porque dinheiro, o dinheiro da televisão tá entrando total. Dinheiro vai entrar. Tá, porque já foi adiantado, os outros, ele não adiantou não é mais agora. Ó, a missão do Palmeiras não é fácil, gente. Sabe por quê? Sinceramente, jogador mesmo, pra chegar e vestir a camisa do Palmeiras, Palmeiras tem dois com condições. É o Fernando Prass e o Valdívia. O resto, o Palmeiras tá procura esse geral. Tem, o Oswaldo Oliveira vai ter que montar um time inteiro, cara. Isso aí não é mágica. Como o ouvinte vem falou, o futebol não existe magia. Não existe pegar um monte de cara, tacar lá um catado. Isso nem na escola. Agora... E não temos tem também paciência para esperar na base, então, né? Mas tem que ter calma. Esse e não é o nosso problema. Não temos dinheiro para contratar medalhão. Então, não temos paciência para trazer da base e não temos ninguém titular bom. Mas é difícil pedir paciência para a torcida do Palmeiras também, né? Eu entendo, Mota. Mas olha, aí, é difícil. Se você não... Mais do que eles foram pacientes, pelo amor de Deus. Se você não partir. Mas pera, gente. Se vocês não partirem num dado momento dessa paciência para construir um trabalho, toda vez o trabalho vai começar. Mas os caras estão com tempo de paciência. Olha aqui, ó. Tem que começar. Subiu da Série B, o Palmeiras teve paciência até hoje. Quase caiu de novo. A paciência. A paciência tem um limite, viu? Portugal, não dá mais. Sabe que agora aqui, ó. Mas tem que ter calma, ninguém faz time assim, não. O que tem que ter consciência. É, não, mais ou menos, viu, Bordô? Mais ou menos também. Mais, isso que você falou é mais ou menos. Eita aí, quanto tempo demorou o Atlético Mineiro? Pra sair do limbo pra Libertadores? Quanto demorou o Cruzeiro? Cruzeiro demorou. Com os dois anos sem disputar nada, hein, Domenico? Não. Depois ele já ganhou na Liga. 2011 ou 2012, peraí. Pera, Copa do Brasil. 2011, se não me falha a memória. Ele estava na Libertadores. O Cruzeiro quase... Não, quase caiu para a segunda divisão. Quase sim, caiu. Sim. Tomou de ganhou seis de na seis. Última rodada. Ganhou lá. De seis. Ganhou para escapar da segunda divisão. Ixi. Na última rodada do Atlético Mineiro. Sim. 2011. Sim. Foi campeão, bicampeão quando? 13 e 14. 13 e 14. Não, demorou muito, mas não. Mas tinha jogadores, né? Tinha jogador cacete, dorsal. Montou o time quantos inteiro. Quantos anos tá o Fábio lá? Não, tinha espinha dorsal nenhuma. Se seu espinha dorsal fosse bom, não tava para cair. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que tem que se pôr na cabeça de diretoria, de presidente do Palmeiras e todos esses caras que comandam o futebol. E, ó, o torcedor não põe... O torcedor ele tá lá pra torcer, pra apoiar. Ele não põe esses caras lá. O torcedor, ele quer ver time de futebol bom. É isso que ele quer. Ele quer comemorar título. Exatamente, Dodô. Agora, ó, e é fácil. Só pra concluir rápido. E é fácil. Se você põe cara bom pra jogar futebol, o estádio enche. O torcedor do Palmeiras, eu tô falando porque eu conheço muito bem o torcedor do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras, vai lotar tudo que é. Se você ele põe... vai com esse time aí, ele vai com esse time, ele vai. Olha esse time de porcaria, ele vai. Não. Você imagina se os caras colocam, por exemplo, tá? Eu vou dar dois jogadores porque me vem agora a cabeça, tá? Eu vou dar um exemplo. Não que eles vão vir, nada disso aí. Se você traz o Conk e o Fred, o time do Palmeiras já é outro, fica um time de futebol. Média, legal, por bacana. Jogo. E você vai ver se a torcida do Palmeiras não vai encher todo o jogo. A torcida cresce, vai. A torcida compra camisa, a torcida vai comprar produtos oficiais vendendo com camisa de Conca, de Fred, do Prass. Ó, é só dar um time de futebol. Pô, os caras do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, ela tá de parabéns. É um absurdo como os caras... É um absurdo como a torcida do Palmeiras é maltratada pela diretoria. É comovente. O que eu tô falando até aqui... Até hoje, falar uma coisa. O Mota tá falando, é São Paulino. Tô falando você. Eu tenho muita... Minha família toda é palmeirense, verdade, eu conheço. Os caras são heróis. Quando eu falo pro Mano, eu falo direto pro Mano e pro Beijo, eu falo assim... Faz muitos anos que o Palmeiras tomou esse negócio do sofredor pra nós. Faz muitos anos. E o Mano, não. É verdade. O sofredor virou do Palmeiras. Desde 2002, eu acho. Desculpa. Rodô. Ele é maltratado e ele vai, cara. Ele vai no estádio. Ele é apaixonado. Pode torcer. Pode ter torcida maior. Mas mais apaixonada não existe. Desculpa. Pode ter maior. Mais apaixonada não tem. Um jogo vexatório. É isso aí. Então, pra não assim, cair, a torcida fez festa, empurrou o time. É só isso que eu queria que esses caras entendessem. Quando você tem um time de futebol, você dá o time de futebol, você põe o cara certo. Sabe, eu detesto aposta, velho. Tipo, nós não estamos mais nessa de aposta, é base. Ah, vou apostar, não. Que nem esses caras que estão trazendo. Desculpa, pode ser que dê resultado. Pode ser que dê. Eu prefiro apostar nos meninos da base. Mas você não pode gastar 5 milhões no cara e perguntar se o cara é bom. Você tem que ter certeza que o cara é bom. Senão eu perco o raciocínio. Peraí. Esse Leandro Banana, esse cara aí. Desculpa. Ele vem lá do Chapecoense, fez gol lá. Ele só foi vice-artilheiro. Desculpa. Eu quero ver primeiro jogar com a camisa do Palmeiras para poder criticar ou elogiar. Mas, se me perguntassem antes, você, Domênico, como um cara que fosse diretor de vídeo, você contrataria? Não. Por quê? Porque 5 milhões de reais é dinheiro. Eu prefiro apostar no menino da base. Eu tenho certeza que esse Gabriel é melhor que ele. Juro, Bruno. Não preciso ver. Eu vi poucos do videogame. Não, videogame não. No YouTube. Videotape, pô. Videotape. Eu vi lá, não é videotape. Não, não é videotape. É no YouTube. YouTube é videotape. Eu vi lá no YouTube. Pra trazer isso, nós temos então é isso que eu tô falando. Então eu prefiro, gente, que você, quando for fazer uma contratação, traga um cara de peso. O Palmeiras hoje precisa de uns caras bons que chegam assim com o nome. Traz o Walter. Ah, esse cara. Não, Walter é uma porcaria. Ele é de peso. Você traz que Walter? Você tem que trazer cara que vem com um punch de fala, porra. Como que o Fred, é certeza. Não tem como errar. Eu dei dois exemplos aqui, Bordô. É caro pra cacete. Podem falar o que vocês quiserem. Mas é nego que chega, mano, e bota a presença. O torcedor fala assim. Porra, agora eu vou, agora sim. Agora você contrata um cara de 5 milhas que ninguém sabe se é traz, bom. Mano, é, errado, porra, se ninguém se sabe se o cara é bom. Você traz o Leandro Banana, será o cacete. Bom, Banana. Não, eu concordo com você, Domênico, mas. Ele pode vir aí e ser o maior tirano de todos os tempos. Mas não é certeza. O que é complicado, Domênico, é que, infelizmente, os times eles fazem aquele tipo de orçamento. Tá na Libertadores? O orçamento é tal. Não tá na Libertadores, o orçamento é outro. Esse que é o problema. Entendeu? Mas então, você tem se razão tiver na Libertadores, eu também acho. O torcedor sempre vai esperar do time dele a equipe mais forte do país. O time, quando é bom, Bernardo, quando tem jogador de nome, você fala assim, porra, ó o cara que tá lá. Eu vou lá pra ver o cara. Ó, o Santos cansou de encher a Vila Belmiro pra ver o Neymar jogar, Robinho. O Pacaembu aqui, os caras vinham lá do inferno pra ver. Vinha nego de fora do país, do país não, do estado, pra ver o nego jogar. E não era nem torcedor do Santos, só pra ver o menino. Porque assim, quando tem o cara vai, velho. O cara, quando tem o cara, é diferente, cara. Assim, Não, Bernardo. O Palmeiras, nesses últimos anos, o que desperdiçou de dinheiro, que era pouco, com técnicos, com jogadores. O último aí foi o argentino, que custou uma bala, e o Palmeiras tá pagando o cara ainda. Se é que já não tem alguma coisa atrasada. Uhum. O argentino veio, trouxe lá a turma dele. Um outro bom, enfim, não vamos agora entrar mais no mérito, porque a maioria já está de saída. Mas é outro passivo que ficou aí para o Palmeiras pagar. Essa história do técnico chegar, não, eu quero que traga esse, quero que traga aquele, quero que traga esse. A bomba fica para nós, porque o técnico vai embora, recebe o dele, tchau. E os argentinos que ficaram, falaram, pô, e agora? Nós estamos órfãos aqui de pai e mãe. Ô, Norberto, então, assim, essa história do técnico chegar, não, eu quero aquele... Tem que acabar. Amigão, olha, a situação é essa, os jogadores são esses. E o presidente que tem que dizer, não, eu vou trazer esse, eu vou trazer aquele, esse não. Mas aí tem que ter um diretor de futebol, né? Ô, Norberto, você queria... Ô, Norberto, você queria o Guilherme do Atlético no Palmeiras? Olha, qualquer um... Tá bom. Já entendemos. Olha aqui, ó. No pé, tá resolvendo, viu? Esse agora, Guilherme, ele é bom jogador e é melhor do que qualquer um hoje que tá no Palmeiras, gente. Hoje? Eu também acho. Pô, chega e dá uma tarde de capitão pra ele. Ô, Norberto, quer mandar um abraço pra alguém? Eu não quero um título, a curto prazo, seis meses. O que o Palmeiras quer, o que o palmeirense quer é ver um bom trabalho. Porque não é só o campeão que fez um bom trabalho. O vice-campeão também fez um bom trabalho. O terceiro fez. Não, mas o vice fez um trabalho sensacional, cara. Amigo, é vexatório, não dá mais. A torcida do Palmeiras não presta mais paciência pra torcida do Palmeiras. Mas ninguém monta time do dia pra noite. Calma, gente. Lembra desse personagem, Domenico? Nós estamos há 12 anos, Portuga, montando time, não é mais... Alguém tem que fazer... Mas, Márcio, seja realista. Se o Palmeiras tiver que jogar amanhã, de jogador de nível, tem o Prazo e o Valdívia. Márcio, um abraço pra você, obrigado. Pule 200 ondas, use cuecas de todas as cores pra você tentar dar sorte pro seu time, tá bom? Ô, Sombra, deixa eu só dizer aqui a cartinha de Papai Noel que meu filho escreveu, rapidinho. Tadinho. Papai Noel, me comportei bem este ano e os outros 13 anos passados, como torcedor do Palmeiras. só xinguei o time 4.238 vezes. Meu Deus. Ele mereceu, o senhor sabe disso. Torci, apoiei, fui e acreditei. Nesse Natal eu quero 21 presentes. Cara, que o goleiro fixo. Tá certo. Que beleza, hein, velho? É, foi bom, hein? Tadinho. A diferença é que tem muita cartinha que os filhos escrevem e que o Papai Noel acaba trazendo, viu? É, o Papai Noel tem que ser gigantesco esse ano, hein? É verdade. Olha, um abraço pra você, Feliz Natal, bom ano novo, obrigado mais uma vez pela audiência nesse ano, tá bom? Um abração a todos aí. Valeu, cara, até mais. Mano, um abraço, hein? Você é o cara mais hilário do rádio brasileiro, cara. Hilário. E o Tobias? O Tobias é 10. Hã? É, eu falo com ele porque ele é patia. O Tobias? Ele agradeceu, ele falou que tá aí do seu lado agora. Daqui a pouco ele volta aqui. E com esse amigão dele muito louco aí, tá bem servido. E um abraço. Valeu. Um abraço. Mas vou te falar, se tivesse que destacar um personagem, boa noite pra todos vocês, mas se tivesse que destacar o personagem do ano, acho que o Tobias era o cara. Acabei de postar no meu Twitter. O Tobias era o cara. Ah, eu acho que o personagem do ano é o Domênico. Não. Ai, como eu rio com ele. Não, mas faz 40 anos. Ele é o Gur, velho. Categoria mais louco. É, ele é o personagem. Ah, o Domênico. É categoria. Ah, personagem. Bom pra caramba, Domênico Gato. Personagem revelação do ano de 2014 desse programa é a vovó Olímpia. Vovó Olímpia, mas obrigado, não. Beijo. O Tobias. Pra mim, o Tobias é insuperável. Cara. Insuperável, é como a BV Financeira. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. Pra todo mundo, imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre o motorista do outro carro, que é quem? Quem? Anderson Silva, ó. Você não vai discutir com ele só por causa de uma batidinha, né? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, sempre aqui no oferecimento de Peugeot 308 Active. Com teto panorâmico, parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo. 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive. Que porra é essa de reggae que o Benja tá falando? Eu não, o Tobias. É, meu. É que eu fiz um reggae. Homenageando os amigos, né? Ah. É que eu, o Tobias. Vou cantar rapidinho pra quem não ouviu. Vamos lá. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Peraí que o Tobias tá cantando, meu respeito. Não, mas peraí, porra, eu pensei que ia cantar mesmo. Não, é só eu e ele. Ele começa cantando. E você faz a base. É, exatamente. E ele também tá fazendo. Ele tá fazendo a guitarra. Olha, pra quem não sabe, Tobias é um duende, é um elfo, é um gnomo, que só o calção vê. Ele não gosta de ser chamado assim, mas ele é. Eu não sei o que ele é. Preconceito, ele sempre. Ele veio da família dos Smurfs. E hoje. Ele virou um tempo um dragão feroz, aí ele se perdeu no mundo de Hobbit, e hoje ele chegou aqui, depois de encontrar o anel com o Frodo, e aí ele virou meu amigão. Mas canta aí o Red. Tá, vamos lá. Então eu já vou da minha parte, tá bom? Tá, vai, faz a sua e o Tobias faz a dele. Eu tava ouvindo o Tobias sobre a cortoeira. Então ele é afinadinho, né? Você viu, o pulmãozinho dele é pequeno e ele é afinadinho. O pulmãozinho dele é pequeno. Que isso? É a virada da música. Agora eu entro. Tobias, amigo pra vida inteira. Alma companheira. Quase um irmão. Legalzão. Eu tô Bias, parceria pra toda hora. Everybody, vamos embora pra curtir a vida. É isso aí, meu. É sensacional, cara. Gostou? Ó, isso aí tem que ser gravado. É amizade, meu. Não, vamos lá. Olha, o Tobias foi melhor que você. É, ele é mais afinadinho. É mais afinadinho. É verdade. Mesmo com esse pulmãozinho. É porque ele cantava com os Smurfs, né? Ele cantava. Ah, entendi. E eu não. É o pulmãozinho dele. Sensacional. Só uma curiosidade, o Tobias. Fala aí, meu. Às vezes, você tá andando assim, os gatos, os ratos, correm atrás de você? É, eles têm medo do Tobias, né? Eles veem o Tobias e eles ficam todos... É como é que fala? O pelinho deles sobe, né? Porque o Tobias, ele encara os gatos. Ele, ah, vem, ele é visto por gatos, cachorros... É. E quando ele tá nervoso, ele muda de cor? E unicórnios também vem ele. Unicórnios? É. Unicórnios? É, o Tobias muda de cor quando tá nervoso ou é a mesma cor sempre? É, depende de como eu tô no dia, né? É, assim, tem dia que eu vejo... É um galo do tempo. Exatamente. É do tempo do casão. Ah, e ele some, o Tobias? Some de vez em quando? Não, ele sempre tá aqui. A pergunta é quando ele aparece. Inclusive, desculpa aí o pessoal aí do TI que ele pisou num cabo errado aí, a internet caiu hoje. Eu já falei pra ele não ficar andando na rádio. Eu ouvi dizer que além do calção, só o Domênico é que consegue ver um pouquinho do Tobias. Não, o Domênico toma café com ele direto lá. Toma, é verdade. Eu fiz uma enquete aqui no meu Twitter, qual o melhor personagem criado por você? Tá dando empate técnico aí. E quem, meu? Do Tobias e do Carmelo. Ah, o Jorge Carmelo. Ah, daqui a pouco o Carmelo vem com uma promoção nova, ele disse, o Tobias não gosta do Carmelo. Mas a produção é dele ou é de Edmilson? É dos dois, né? É dos dois. São dos dois. Tá certo. Mota, notícias do Corinthians, Mota! Ah, Corinthians, vocês, mano. Olha o papel dele. Aqui, ó. Olha onde o cara anotou! Ele gastou toda a coleção de post-it que tinha na rádio. Toda meu post-it. É meu. Esse papel é um lixo. É meu, eu que comprei. Olha, esse papel é um lixo que não cabe nem um telefone, velho. Você vai escrever um telefone com DDD, já não cabe. Ô, mano. Fala, moto. Peraí, cadê? O que você fez com o papel? Larga meu papel, pá! Então, o adversário do Corinthians é o Once Caldas. Once Caldas, velho. É, na pré-Libertadores, né? E sabe o que é mais... O quê? Ridículo, Mota, nessa situação toda. Todo mundo tá falando disso, né? O primeiro jogo é aqui, na Arena Corinthians. E pior que isso, Benja, é que o Corinthians ele joga pelo Campeonato Paulista no mesmo dia. Ah, mas aí muda nada. Então, e consequentemente, Sombra, na outra partida, que é uma semana depois, o Corinthians também tem um jogo marcado contra a Portuguesa. Sim. Ah, não precisaram jogar, não. Ou seja... O Corinthians ele vai ter duas partidas do Campeonato Paulista adiadas. Não, mas é que tá, gente. O Corinthians ele vai ter duas partidas do Campeonato Paulista adiadas, sendo que o Campeonato Paulista, Sombra, todo mundo chora aí na Federação Paulista porque não tem datas. É. Todo mundo, mas não tem data, não tem vai data, não tem como? Data. Faz o que com esses dois jogos que o Corinthians não vai poder disputar? E aí, mano, você que falou aí, que trouxe a notícia aí que o Corinthians estaria monitorando o Conca pra trazê-lo? Então, Mota, isso aí foi divulgado aí na mídia. Como é que é monitorar? Tipo, eles põem um chip, um microchip no Conca? Começa assim, vendo qual é a situação dele, se realmente ele vai sair e tal, quanto custa, onde ele tá, ele foi na praia, tal. Que é difícil, Motinha, que é difícil, óbvio que é difícil, mas diante da situação do Fluminense... Tá certo? O Fluminense perdendo a sua principal patrocinadora ali, a Unimed. A Unimed já falou que vai cortar os custos ali, vai só quitar os salários aí dos jogadores que eles têm vínculo, etc e tal. Mas que não tem mais nenhum vínculo com o Fluminense, fora isso, enfim. Tá uma situação complicada pro Fluminense. Mesmo vendo que é uma situação difícil, eu não acho que seja impossível. É muito difícil, mas impossível eu já não acho que seja. Não, não falei que é impossível. Até porque tudo que tem um preço na vida não é impossível. Mas eu acho que Conca e Fred não viram 2015 no Fluminense. Quando as coisas dependem só de dinheiro, não é impossível, é possível. Eu vou ver aí com os amigos corretores aí se o Conca tá vendo imóvel aqui em São Paulo. A informação que eu tenho é que não tá. Não? Mas não, o Cavalieri eu falei que ia ficar lá e ficou. Uma prova que o Fluminense... não vem, Ibrahim. Então, eu errei. Uma prova que o Fluminense não tá assim, ao Deus dará, não. Mas esse era o principal jogador que o Fluminense queria renovar. O outro é o zagueiro Gum. Fora eles, o Fluminense falou que não faria nenhum esforço pra segurar ninguém. E entre eles aí, encaixa-se Fred, Conca e Rafael Sobis. Não, tá certo. Não, mas não tô falando que eles não saem. Mas o goleiro eles renovaram. Eu não tô falando que não saem. Eu tô falando o seguinte, 4 milhões de reais não tira o Conca do Fluminense. Não sei. Não tira. Aguardemos. E 6 milhões de reais? Também não. E 10 milhões? O cara ganha 1 milhão de reais por mês, como é que 4 pra tirar o cara? Não é tirar, Benja, vendendo em definitivo pro Corinthians. A Unimed só pode transferir o clube que ele vai atuar. O jogador é da Unimed, não é do Fluminense, gente. O Fluminense receberia esses 4 milhões ou 6 milhões é como se fosse uma indenização pra estar assinando o laudo ali, liberando o jogador pra atuar no outro. Bom, clube. Mas você é a favor de pagar o salário que for aí pro Conca? Salário que for, não. Dizem que o salário dele é 600 mil por mês. E a Unimed... Quanto? É... 600 pau. É mais. Ah, não é. Mas não pra é, jogar no é Corinthians, ele abdicaria de 400. Abdicaria. Ele vai dar os 400 pra você. Tá certo. E a Unimed pagaria metade. Olha, ele é um fofarrão. Eu tô quase acreditando que quem abastece o Mano de informações é o Tobias. É, lógico que é. Por que é, Tobias, mano? É amigo imaginário. Agora, meu. Sobra, o Fred, quando terminou o Campeonato Brasileiro, a última partida do Fluminense, a última partida não, a penúltima, foi aquele jogo lá no Maracanã contra o Corinthians. Ele falou, tô há 20 meses sem receber direito de imagem. Trabalhar no Fluminense, Sombra, é aquele lance. Você tá ali, tipo, com o salário registrado em carteira, você tem ali o seu direito de imagem, pode ser alto, mas não recebe. Mas vai muito receber melhor um você dia, diminuir. Mano. É muito melhor você diminuir. Recebe nada, mano. Eu acho que isso aí vai pra Romário, tá subindo, tá isso recebendo vai pra até hoje. O que você tem pra receber, você vai receber depois 60% por causa do acordo. Senão o cara fala, então beleza, vamos arrastar na justiça por mais 30 anos. E você é a favor de pagar o que for aí pro... Conca? É. O que for... Qual o limite? Qual o limite, é? Qual o limite? Salário, né? Então, salário. É difícil eu falar o limite porque eu não sei das finanças do clube. Se tiver condição, eu abriria a mão de um monte de cara. Por exemplo, o Pato não pode ganhar e o Conca não. Um clube que contrata Alexandre Pato... Mas tem o contrato, tem que cumprir. Então, é uma vergonha. Se atrás, vira, né? Tem que fazer o Pato, tem que fazer é que o Mano, a mágica. O Mano fala do Fluminense e da Unimed que tem lá o problema do Conca e o Corinthians tem o problema do Pato. Sim, e o problema do Pato é muito rico. Não termina depois de amanhã. E tem o Jadson que tá lá, que ninguém sabe pra onde mas vai. O Mano, do jeito que o Mano tá falando, é a mesma coisa que aconteceu com o Corinthians e o Pato. O Corinthians cedeu o Pato pra pagar metade do salário. É. Olha, mas me desculpa, pode Motinha. Pode ser o Conca. É, o Conca hoje, mas ele chega aí, não é a mesma posição do Guerreiro, mas ele chega aí com a importância do Guerreiro. E com o poder de decisão do Guerreiro também. Eita. Mas só um detalhe, como não? Mota, mas, ó. Essa comparação não serve no seguinte... É que tem que dar o dinheiro pro Fluminense. O Conca tá super bem no Fluminense. Uhum. O Fluminense não quer se livrar do Conca. É. O Conca. Mas como é que vai pagar o salário? O Conca é ídolo. Não, mas afinal, o Fluminense tá quebrado ou não? O Conca é ídolo. O Conca é considerado. Peraí, o Conca é ídolo. O Conca é considerado o melhor meio do futebol brasileiro. O Conca não dá problema. O Conca não se machuca. O Conca jogou quase... Se não jogou, eu não sei se ele jogou todas as partidas do Brasileirão. Eu acho que foram todas, hein? Quase todas. Mas não, ele vai ficar pela amizade? Não, por amor? Não, pera só um minuto. O Pato no Corinthians não jogou nada. O treinador não queria. Voltou o treinador que não queria ele. Eu entendo, mas é um o Conca ficaria pelo amor? Não, que acabar o dinheiro? É namoro ou amizade? Mano, Mota, não existe amor. Ele tem um contrato. É exatamente, é isso que eu tô falando. Quem tá na situação mais cômoda do mundo é o Conca. E o Fluminense também tem uma situação cômoda. Mas porque se ele não assinar o testado primeiro, liberatório, não sai. O Fluminense ele tem o poder da assinatura. Segundo, quem paga a maior parte, que tem a bica na mão pra pagar... É a Unimed. É a Unimed, não é o Fluminense. Você acha que o Palmeiras vai fazer um negócio, por exemplo, que fez o Paulo Nobre? Ah, o jogador quer sair, então sai por nada? Você acha que todo mundo é trouxa? Ah, quer sair, sai. Vai pagar. Ou quer meter jogador bom na parada. Você acha que vai liberar o Conca por nada, gente? Gente, não é liberar por nada, mas é que tá a assombrar. O Conca é tão do Fluminense como o Tevez era do Corinthians na época da MSI. O jogador tá vinculado ao clube porque a FIFA não permite o vínculo com a empresa. Mas tá na cara que a dona do passe do Conca é a Unimed, tá não certo. É o Fluminense. Já, todo mundo já sacou quais são as opiniões aqui do pessoal do estádio em relação ao assunto Conca. Só a RG tá quietinho, sem opinião nenhuma. Qualquer opinião, tá ouvindo, né? Tem que ouvir, porque essas coisas, nessa época é isso mesmo. O ano tá indo pro saco. Tá certo, então vamos a mais ouvintes. 3284-7097, o velho não quer falar. Oh, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. É, meu amigo, alô. Alô. Quem fala? Tá? Quem fala? Quer falar com você, Bá. Vê lá, você tá fechando. Bah. Alô? Você quer falar quem com fala? Liga no celular do Bah. Participar, Bah. Você tá no ar, meu velho. Ô, tonto, você tá no ar. Quem fala? É o Bah. Quem é fala? O João. É panificadora Flor da Esperança. Alô? Quem é? Porra, ouve, cacete! Calma, Domênico. Domênico! É assim que ele vê aqui. Você não entendeu? Ô, Domênico! Ah, ele vê que eu tô doidão, aí ele já sabe que tá no ar. E aí, meu brother, tudo bem? Você tá bom, meu querido? Ô, cara, quanto tempo você não ligava aqui, hein? Faz tempo que eu não consigo, porra, velho, eu falei outro dia aqui pro Portuga, faz tempo que não liga aqui, porra. O Benjamin me cortou. É, Benjamin é um trouxa. Agora o Benjamin me corta, meu, Benjamin é traíra. Benjamin, corta pra mim, é um trouxa. Eu lembrei, sabe o Benjamin é traíra. Eu não sou traíra, eu sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Vai, fala. Esse cara é muito chato, cara. Onde eu ele é muito chato, vocês vão ver. Daqui 40 minutos. Daqui 40 minutos vocês vão falar, beijo, você tinha razão. Não tem não, o cara é gente boa. 40 segundos? Ô velho, ô velho, calma. Eu tô te ouvindo muito baixo. Pera. Mas é assim que tá. Ouve, ó. Olha aqui, ó. O nome completo: Ivan Matias Fernandes. Quantos anos, Ivan? Não. Alô? Ah, tem de falar mesmo? 5.1. RG. Absurdo, RG. É. 5.1. Hoje, RG. Pela ligação? Pela ligação e por Matias. Tudo. Ivan, tem que aguentar isso aí. Ah, né? Ivan. Sensacional. Aí salva a hora. Olha lá, olha lá. Você gostou, né, Ivan? Você é gente boa, rapaz. Puta vida, você é muito gente boa. É brincadeira. É brincadeira. Me ajuda aí, velho. E qual que é o bairro que você mora? Vamos ver se o Dom B já sabe. Olha lá, viu? Agora chamou você de Dom. Higienópolis. Higienópolis. Briga com ele agora, RG, que ele deu risada. Como é que é teu nome? Ivan. Ô, veja. E peraí. Ivan do quê? Fernandes? Pô, é o Fernandes, meu amigo, que trabalha então, tá no... vendo? Você falou que não. Você xingou o cara, você xingou o cara, chato. Tá vendo? Você xingou ele. Pera, gente. Agora pera. O Fernandes é o zelador lá no pé do Chapecó, então, meu amigo. Então... O Fernandes é um dos caras mais chatos de Higienópolis. É mesmo? Filha da mãe. Olha, o que esse cara é chato, ainda bem que... Ainda bem que o Chapecó... Você vai ver que eu vou falar pra dona Rebeca, viu? Ainda bem, viu, Landuz? Olha o respeito. Ainda bem que o Chapecó mandou fazer uma reforma ali na fachada, que agora não vende mais penteiro. É chato, do mesmo. O Fernandes? É chato, e é palmeirense. Tá bom, viu, veja? Eu vou contar que eu encontrei você saindo com um carrinho com compra lá e tocou o alarme. Vou te entregar, tá bom? Olha lá, viu? Como assim? Conta essa história. Eu conto o que aconteceu. Deixa a versão dele primeiro. Quero ouvir a versão dele. Primeiro a versão do Fernando. Ele acusou. Ô, Sombra. Diga. Tem um hipermercado que vocês faziam propaganda, a gente... Nós fomos fazer compra lá. E estamos lá, eu, Chapecó, esse amigo meu aqui, meu irmão. De repente, quem que a gente encontra saindo do hiper? Quem? O Beija e a esposa. Faz tempo. De repente, toca o alarme lá, aí ele pega, joga a culpa. Foi ela que saiu, não foi eu. Vocês continuam aquela mania de colocar coisa na bolsa? Juiz! Pobre ladrão, Beija cleptomania. É doença. A história do Fernandes, ela é quase verdadeira. A Rê que tá. O que você roubou dessa vez? A mulher esqueceu de tirar o daquele celular. A Rê tá com esse problema? Pode falar, tinha tanto carrinho eu e ela. Seu currículo tá bom na região lá, hein? Posto de gasolina, supermercado. Já roubou a nota de 50 do caixa. Mas eu só não conto as coisas do Fernandes. Porque é muito pesado. Porque eu não quero que agora no final do ano ele perca o emprego. Maldade minha. Pode contar tudo. Não conto, eu vou te poupar. Agora pode falar, o Fernandes é gente boa pra caramba. O Fernandes é meu amigo, parceiro. O Fernandes é aquele que você disse que a caixinha que é dada pros funcionários do prédio, tudo, ele pega metade só pra ele? Pode falar, mora num triplex hoje. Só em caixinha. Só de caixinha. Olha aí. Esse aí é o zelador mais rico de Higienópolis. Para com isso, meu. Verdade, mano. Não fala besteira. Diz que a caixa dele é mesmo, pra cima. E as carangas que andam? Nossa senhora. Mas não paga aluguel. Mora em Higienópolis, pô. O melhor é a buzina do carro, né? Como é que é? O melhor é a buzina do carro. Pergunta pro Beijo a buzina do carro. Qual é a buzina do carro? Tem um monte de barulho. É barulho de burro, de cavalo. Você tá brincando? A risada desse cara. Cara, gente boa. Fernandes, é gente boa pra caramba. Então, isso pra quem? Ah, Verdão só. Gente boa vai ser pra quem? Olha. Mas que tem time Verdão, só gente boa. Oi, Ivan, que time você torce, Ivan? Palmeiras. Ah, palestra! Ah, é nóis! Todo cara gente boa é palestra. E não é Ivan, todo mundo chama ele de Fernandes. É meu sobrenome. Ô, Norberto! Ele é o PC Farias do Chapecó. Ivan, que Norberto. Oh, parece que o Palmeiras tá agora reunido com o volante do Botafogo lá. O Chapecó pegou eu pra criar. Eu sei. É meu Chapecó é meu irmão, meu pai. É verdade, o Chapecó é o cara fora de série. Não só ele, como os irmãos também, o Sam e o Silvio. Ele é irmão do Silvinho, o Chapecó é irmão do Silvinho. Ó, Ivan, é. Silvinho, parceiro, corintiano roxo. E o Silvinho tá bem pra caramba, o Silvinho teve a feliz ideia de morar em Miami, foi embora. Foi. O Silvinho Ivan. Me pregou uma peça, um petisco, veja. Tal. O Silvinho me pregou uma peça. Ah, vai, ele prega em todo mundo, o que ele aprontou? Naquela final que teve Palmeiras e Corinthians no Morumba, que o Edilson fez embaixadinha. Ele pegou eu aqui, eu peguei a Aerostar do Chapecó, levei 10 corintianos dentro da Aerostar lá pra assistir o jogo. Eu também fui naquele jogo, tava lá naquele jogo. O Silvio. Ele foi com um carro e eu fui com outro, levando todo esse pessoal. E o Silvio? O Silvinho é meu irmão, pô. Pessoa adorável. Há um tempo atrás, quando foi o São Paulo, foi eliminado uma Libertadores. Alô? O Silvinho passou em casa, ele, o David, 1:30 da manhã, compraram não sei quantas caixas de rojão e foram na porta da casa do Maurício Matalão, 2 horas da manhã. Tava dando volta no quarteirão. Foi uma caixa de perdi os inteiros, dormia por causa dele. Pô, mas esse cara é doente, meu. Ô, Sombra. Oi? Pede pro beijo aí, parar de filar a boia lá no Dave, meu. Ai, ai, ai. Ele vai filar a boia lá no Dave, meu, lá na blindadora. Na Master, pô. Você quer que eu conte mais coisas da tua vida ou conto? Olha, ameaça. Você quer? Sem revanchismo. Tem certeza? A hora que a dona Rebeca passar aqui na porta, eu bato um papo com ela. Se eu souber que você dirigiu a voz da minha mãe, você vai me contar. Ah, juiz. Se você é minha amiga, ela me abraçou aqui e falou que eu era um cara legal. Se você falar bom dia pra minha mãe, você tá com os dias contados. Eu não preciso falar. Ela passa aqui e fala comigo, meu. Ô, Schmock, fala com o Domênico, pô, de Palmeiras. É gente da melhor qualidade. Parece papo de... Dona a gente conversa em Genópolis, ô, Schmock. A Dona Ria é legal. Passa aí, beija. Passo. Você não passa mais com o Ingle? Nossa, mas... Pô, o Ingle morreu. O Ingle morreu. Olha a bola fora. Ah, mas muda de assunto. Melhor. Ô, fala do palestra aí, ô. Fala muito, fala bobagem, viu? Fala do palestra aí, o que você tá achando do Zé Roberto? Você gosta? Fala palestra que ainda não morreu. Olha, eu vou falar pra você. Mas tá o cacete. Morreu, eu vou falar que morreu já. Você tem no meio das pernas aí. Trouxa. E o Zé Roberto, você gostou ou não? É. Você. Você gostou do Zé Roberto ou não? Gostei. Mas já oficializou, Dudu? Tá em reunião agora. Eu achei que o Zé Roberto já tava contratado. Ele foi fazer o exame da próstata. Juro por Deus. Eu achei que... Semana passada falaram que tá tudo certo, agora já não tá mais. Eu me pergunto, pode ser difícil pra acertar o contrato? O que pode ser difícil? Paulo Nobre. Isso é uma dificuldade pra acertar contrato com o jogador. Demorado? Porra, velho, demorado? Vocês não viram ano passado o Allan Kardec? Tudo quanto é jogador vira uma novela, velho. É impressionante. Ele é bom, Paulo Nobre, gente. Impressionante como vira novela, velho. Mas olha, o Palmeiras acertou o Lucas, lateral direito. Aquele que faz acertou mesmo. Não. Lucas Banana não. É Leandro Banana. Leandro Banana. O Lucas também é um banana. Esse vem do Chapecoense, né? O Leandro Banana jogou na Portuguesa, é isso? Esteve lá. Passou. Ele é ruim, João. Olha, não tem o cara que fica mais o Palmeiras do que o Portuga. Deus do céu. Eu preciso um dia aí pra contar a história do Mirandinha, que é lá da minha cidade, São João da Boa Vista. Que eu fui o primeiro jogador a jogar na Inglaterra. Conheço ele, amigo meu. O Mirandinha, se não me engano, inclusive, ele tava trabalhando como administrador do administrador do Fortaleza, do Castelão, não é? Do Castelão. O legal do Fernandes... Mas qual o Mirandinha? Teve dois Mirandinhas. Do Palmeiras. Aquele que jogou no Palmeiras em 86? Jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou no Corinthians, na seleção. Jogou no Newcastle da Inglaterra. O legal do Fernandes, que além de bom papo, ele manja. Mentiroso, velho. Ah, mentiroso. Dormir, beija. O que esse cara mentira, não conhece ninguém. Nada. Aí você fala, traz o Mirandinha aí. Não traz nunca. Aí ele some. Some. Mentiroso, pá. Mas tem um amigo assim, amigo de como assim? Ele, não, não, é meu amigo mesmo. Ele casou com a menina vizinha da minha casa, ela é minha vizinha. A Maria. Ah, então você não é amigo do cara, você conhece o amigo do vizinho do primo do Thiago. Mentiroso. Não, ele morou lá, vizinho meu, ele jogou no Palmeiras na época que eu tava lá, pô. Mesma coisa, um dia eu peguei um voo, um dia eu peguei um voo com o William Bonner. Eu encontrei com ele aqui no aeroporto. Eu posso falar que ele é meu amigo. Que ele ia indo pra Dubai, que ele ia indo para os Emirados Árabes. Que ele tava mexendo com, ainda com, como técnico. Mas depois ele foi pra, ele falou que ia pro Fortaleza administrar o Castelão. Ele não foi um dos primeiros brasileiros a jogar no futebol inglês? Não, ele foi o primeiro brasileiro a jogar no futebol inglês lá no... É, rapaz, é verdade. Foi, foi. Dava, e caía bem no Palmeiras esse Mirandinha aí, trazendo do passado? Pô, demais. Pô, o Mirandinha era esse o rei. Se não me engano, não foi ele que teve aquele problema com a contusão do Darcy? Ele tomou um... Não, o Darcy deu um coice no rosto dele e quebrou o maxilar dele. Palmeiras e Grêmio no Murumbi, no sábado à tarde. Isso, isso aí. Foi. Quebrou a cara do Mirandinha. Quebrou o maxilar dele. Ele precisou colocar pino no rosto. Mas esse Mirandinha, seu quase amigo, é que não é amigo, né, Ivan? Não, não, que quase. Que fim levou. Amigo meu mesmo. Ivan, você entrar na página que fim levou do meu site, você vai ver tudo Mirandinha maravilhoso. Mirandinha. O Sombra, é mentiroso que não acaba mais. Daqui a pouco ele fala, pede pra ele contar a história do Quem mais é teu amigo? Pelé, o Gerson, quem mais? O que você tá falando, bicho? O Ibra também é teu amigo ou não? Nem conheço, nem sei quem que é essa bicha. Fala na cara, fala na cara, sua safada. Eu só conheço o Domênico, que é o Domênico, que é gente boa. Oh, muito obrigado, e muito o Mirandinha. Obrigado. É só nós, é. Ô, falar nisso, deixa eu só falar uma coisinha. Mandar os parabéns pro Mano, que o Mano é gente finíssima. Mano, é, valeu. Cumpriu a aposta que ele fez. Ele tava lindo lá, mano. Olha aquela porra que me mostrou. Eu falei, Mr. Simpatia, mano. Não, não, não entendi. Eu tinha cravado que o Flamengo cairia. Aí o Flamengo não caiu, eu tive que pagar a aposta. É, mas você sabe que o Flamengo só não caiu graças ao Luxemburgo, né, velho? Foi. O professor salvou. Ou pela sua força. É porque eu sou. Eu sou profissional e você tem que me respeitar. O Flamengo ia cair, velho. Tava na cara. Ia cair, mas não caiu. Eu sou profissional e você tem que me respeitar. Foi graças ao senhor, professor. Você é moleque, por isso que ficou de cama em Miranda lá. Você é moleque. Oi, Ivan. Me ferrei, mas tá bom. Você gostou, Luxo, que ele ficou de cara em Miranda? Você lembra que o apelido desse Mirandinha que você tá falando era Fominha. O Mirandinha não passava a bola pra ninguém. Não, não, não. Esse não era, não. Esse é o outro. No Corinthians, esse é o outro. Que ele corria ou trançava? Não, esse é o Fominha do Palmeiras. Aquele que falava, não sabia se corria ou trançava. É, ele passava da linha de fundo, ele corria tanto que ele passava da linha de fundo. Mas esse Mirandinha que você está falando, ele veio do Paysandu. Corria de cabeça baixa. Ele arrebentou com a linha de fundo uma vez no Murumbi e o Corinthians comprou. É verdade. Oi, Ivan. Oi. Fernandes. Ninguém chama ele de Ivan. Fernandes do Chapecó, é isso? Não, Chapecó é meu irmão. Ah, tá bom. Então o Fernandes, irmão do Chapecó, que é amigo... Carlos Alberto falando. É. Mirandinha. Exato. É. Diz uma coisa, olha, com a possível chegada do Zé Roberto, o Domênico tem um... O Domênico tá monitorando a reunião do Zé Roberto. E o Domênico vai ser o primeiro a dar a contratação ou não do Zé Roberto. Tem um microfone oculto instalado. O Tobias tá lá. Tem um microfone Tobias, ao Tobias vivo, tá direto de lá. Mas se, com a chegada, possível chegada do Zé Roberto, você acha que ele vai fazer um meio de campo ali, Valdívia e Zé Roberto? Ou o Zé Roberto vai, vai pra lateral esquerda? Não, eu acho que vai dar um jogo bom os dois ali, porque tanto o Valdívia como o Zé Roberto... O Zé Roberto é um pensador, ele vai fazer os lançamentos, é o cara bom para isso. E se o Valdívia não jogar, ele resolve. Eu, se eu sou treinador, eu coloco no meio. É. Principalmente porque tem o Vitor Luiz. É lógico, não tem dúvida. Eu utilizo o Vitor Luiz na lateral esquerda, eu utilizo o Zé Roberto no meio. Ele não precisa correr tanto no meio, como ele corre na lateral. Fala aí, treinador, vocês viram que é o treinador do Inter? Aguirre. Você tocou com quem? O Aguirre. É o Diego Aguirre? Quem é o Diego Aguirre? Não lembra do Diego Aguirre, jogador? Não. É ele. O Diego Aguirre não era o treinador do Penharol, quando foi vice diante do Santos? Perdeu pro... E o Diego Aguirre foi jogador do São Paulo. Do São Paulo e do Inter. Foi jogador de São Paulo. É mais um Fossati que o Inter contratou. Ele foi do Abelão, né? Olha o ouvinte aí, olha o Ivan. Um fala, Fernandes. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra quando o presidente do São Paulo, que foi eleito, e o Carlos Miguel, foi aí no programa, dar uma entrevista pra vocês, e tinha um assessor com ele aí, o doutor Miranda, o Alexandre? Eu sinceramente não lembro. Ele falou com você aí. Não, pode ter cumprimentado, mas eu não sei quem era quem. Aí o Carlos Miguel falou, esse aí é o doutor Miranda, Alexandre Miranda, trabalha com a gente no escritório, lá no clube. Ele mora aqui no meu prédio, meu amigo. Também. Ah, é? Puta, mas você é fofoqueiro. Porra, mas você é bem, tá bem relacionado. Você tinha que apresentar o TV Fama nas Guaritas, velho. Você é do PT, mas você é futriqueiro. É. Você fala também da vida de todo mundo, hein, mano? Todo mundo. Boquinha de graxa, hein? Boquinha de graxa. Boquinha de graxa. Puta, mas é fofoqueiro, velho. E ele comentou contigo essas histórias da namorada, de contrato, o que que ele acha? Não. É lógico, o cara conhece ele. Não. É lógico, ele sabe que se comentar com ele, é mais rápido que a internet. Ô, amigão, você também recebe 20% ou não? Não, você tá louco. Isso, mano. A gente só fala de futebol, nada disso, dessas coisa aí, não fala não. Ô Ivan, quanto que vai ser aquela média de caixinha aí? Oi? Quanto que vai ser a média de caixinha aí? Não posso. No quadrilátero. Mas fala a média pra gente saber, porque eu tenho que dar pro meu porteiro, eu tenho que saber. Nossa, fala com isso, você me complica, meu. 20 real, tá bom? Se tivesse uma operação 20? Lava... Oi? 20 real, tá bom, pra dar pro porteiro? Não, se tivesse uma operação lava jato. 200? Ó, se ele declarar a caixinha que ele recebe, Mota, ele não pode mais declarar como isento a declaração de imposto de renda. Você já me fez passar um carão num jantar que nós fomos, e eu com a minha filha, uma época aí. Você já me fez um carão. O que eu fiz? Eu bulinei você? O que o Mota fez? Eu bulinei você? Normal. Você me agarrou lá perto da minha filha. Nossa. E ela não sabia que você gostou. Você gostou? É que ficou feio que você gostou, né, cara? Você gostou ou não? O único incômodo dele foi que a filha tava perto. Ele ficou de minduim duro. Ele ficou de minduim duro. Nós estávamos no jantar aí perto da Paulista, no restaurante que vocês faziam. Nós fomos. Ele tem aquele botãozinho que aperta. Uma palhaçada, meu, me agarrou lá. Ele tem um botãozinho que aperta e fica com o minduim duro. Ô, Fernando, você tá falando da guarita, Fernando? Não, eu tô em casa fazendo jantar com a minha filha, meu. Você tá aqui, na guarita aí, gastando o telefone do condomínio. Deixa o cara, mano. Eu tô na minha casa aqui fazendo jantar. É chato, é fofoqueiro, velho. A minha filha, o meu genro, que é palmeirense também, chegou do interior, minha filha, minha neta, tá aqui comigo. Ô, Fernando, um feliz Natal pra você, um bom ano, tudo de bom, tá bom? Pra você também, nós vamos encontrar lá em Marizia. Não vamos não. Mas você vai pra lá? O zelador vai pra Marizia, tá bem, hein? Convida ele. Caraca! Tô falando, se tiver uma operação Lava Jato nas caixinhas desse prédio aí, bacana. Eu vou na casa do tio Silvio lá, meu. Ó. Quem pensa que o tio Silvio tem casa lá, tio Sammy? Putz, grilo, vou falar uma coisa. O senhor tá bem, esse cara zelador, é louco, mano. O cara esse passando fala, novo em Marizia. Esse fala mais que a boca, velho. Esse numa operação Lava Jato entrega meio mundo. Seria Lava Régua, né? Não precisa nem impressionar. Mas esse é o Lava Régua, velho. Esse é o Lava Régua, elimina. Tchau, Fernandes. Um abraço. Tchau, Fernandes. Ele quer fazer o merchan. Ganhou uma bolsa térmica. Tchau, Fernandes. Tchau, Fernandes. Um abraço pra vocês todos. Valeu, tô queimando o rapaz, velho. O cara começou a falar as coisas aí, vocês... Ô, Benja, vocês cortaram o cara, medo, hein, Benja? Como que você aguenta isso aí? Não aguento. Por isso que você viu que ele falou... O Benjamin deve, hein, mano? Você não viu ele falando que faz tempo que ele não me vê? Barbaridade. É porque eu parei de passar na frente do prédio dele até. Você desvia, né? Você faz o caminho maior, não, né? Não, muda a calçada. Esse pessoal prometeu que é muito ruim, né? O pessoal que começa a falar... Ô, Silvério, boa noite, é impressionante, seu ouvinte, tudo bem, Silvério? Não, tô boa noite. É que eu não suporto esse pessoal que começa a falar um monte de assunto, né? E vai enganchando o assunto. Vou pra Maresias. Eu, por exemplo, vou pra São Sebastião passar o meu ano novo, né? Vou lá com a minha família, toda a família que vem. Dias. Família vem lá de... Não, eu sei, tô dizendo que eu vou pra outro lugar. É burro, né, mano? Você vai saber que eu vou pra... Tem a família minha que também veio lá do Acre. Muita gente, o Acre lá que fica lá em cima, lá, né? Você vai chamar outra cidade. Depois é Estados Unidos. Eu não gosto de pessoa que fala muito. A pessoa vai falando, ninguém entende o que a pessoa falou, né? Calma, Silveira, calma. Não dispara, calma. Vamos lá. Aqui, eu saiba, Maresias é uma praia de São Sebastião. Pertence a São Sebastião. Mas quando você fala... Não é uma cidade. Não, Maresias, eu falei, Maresias é uma praia que pertence a São Sebastião. Mas quando você fala... Eu vou pra São Sebastião, você vai lá pra cidade de São Sebastião. Mas ninguém vai pra cidade. Eu vou, entendeu? É isso que eu falei. Mas ninguém vai pra cidade, os caras vão pra praia de São Sebastião. A praia de São Sebastião é São Sebastião. Quando você vai pra São Sebastião... Eu nunca fui São Sebastião na cidade. Então não fala. Mas não é porque você não foi que ninguém passou. Os caras vão pra Maresia, Juqueí, Mas tem muita gente que mora em São Sebastião. É, São Sebastião é cidade grande. Tem restaurante, tem tudo, normal. O prefeito, o prefeito é de São Sebastião. É tudo normal em São Sebastião. É igual Bertioga também, Bertioga tem as suas praias, mas tem o centro também. Pra quem gosta de um pouco mais de estrutura, lógico, São Sebastião é muito melhor você ficar lá em São Sebastião do que propriamente em Maresias. Sim, sim. Né? Pra quem não quer comer barro, terra, areia. Onde? Você é louco. Tá brincando, né? Maresias? Maresias, falta de estrutura total. Maresias é... Ele não conhece o Badauê. Já tava lá sábado, lá. Você tá louco. Tava no Badauê? Falta água lá. Não, porra. Tá faltando água? De jeito nenhum. Tá tomando banho no rio? Não, ainda não, né? Não, porque eu tenho um síndico agora que é fora de série, doutor Dácio. É o síndico. Tá bom, não falta nada. O condomínio tá um brinco. Nossa, aquele... O Dácio Prota, aquele centrinho. Ele, esse é o melhor síndico que já teve. Aquele centrinho de Maresias. Meu Deus do céu. Desespero aquilo ali, velho. É, meu Deus do céu. Ficou centrinho. Na mão. Vocês estão velhos, hein, mano? Não, já falei. Eu já queria falar. Não. Os caras são uns cozidos, mano. Vocês vão morrer branco assim, ó. É. Morrer branco, o Mota tá até amarelo, tanto tempo que faz que não toma sol. Vai lá falar com o Zé Antônio, lá ver o dermatologista falando do pouco de sol que toma, vai. Mas se você for ver tudo que os médicos falam, velho, não vou sair de casa. E outra, é melhor morrer bronzeado do que morrer branco, assim, igual vocês, parecendo um palmito. Não, não, não. Morrer, porra. É melhor eu prefiro assim. O bom é não morrer. Deixa assim. Você viu como ele tava bronzeado no caixão? Olha que bonitinho, entendeu? Merda. Agora, você citou o Mota tá style hoje, que ele tá de sapatênis sem meia. Uma bermuda branca abaixo do joelho, igual do Pedrinho do Sítio do Pica-Pau. É, e só faltou o bodoque e uma camisa gelada da Lacoste. Você tá falando que você gelada, começou a se vestir depois que a decoradora gelada, da televisão te deu umas dicas. Gelada a camisa dele da Lacoste. Olha, não é um jacaré. Objeto. Você viu que a camisa dele não é. Parece que é Lacoste, mas é lagartixa, não é um jacarezinho, não. É lagartixa. É lagartixa. Bom, ô Sombra, a gente não comentou aqui também. Mas o São Lourenço tomou um escovado do Real Madrid. Chupa! Sabe, hein? Peraí, chupa! Já vamos falar disso aí, porque você falou, ah, não quer sair de casa, não quer sair de casa. Sabe por que não sai de casa? Tem todo o conforto com o Hello Food. Olha aí, amigo, sim. Você usa o telefone pra quem? Pra falar com o namorado? Com a namorada? Pra ligar aqui na rádio? Pra conversar com os amigões? Não, você tá brincando. Você também usa pra pedir comida? Hello! Amigão, pedir comida pelo aplicativo do Hello Food... O melhor jeito de pedir delivery do Brasil. E você ainda não pediu pelo aplicativo do Hello Food? Hello! Então eu vou dar três bons motivos para você pedir. Presta atenção. Primeiro, você pede comida nos melhores restaurantes da cidade sem precisar sair de casa. Segundo, você fica por dentro de todas as promoções de delivery que estão rolando. Terceiro, vários restaurantes aceitam pagamento online. Você pede e já faz o pagamento pela própria internet. Olha só que moleza. Hello! Tá esperando o quê, amigo? Peça agora pelo aplicativo Hello Food. Deu fome? Dá um hello! Estádio 97 também tem oferecimento de Peugeot 308 Active 1.6 e o 2015 vem com motor Flex Start, sem um tanquinho de gasolina, teto panorâmico e rodas de liga leve por 750 mensais. Tem também o Peugeot 208 com teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. E esse mês, toda a linha 208 está com taxa zero. A versão 208 Grife vem com teto panorâmico, tem taxa zero, você paga em 36 meses e a primeira parcela somente para março, depois do carnaval. O último mês de IPI reduzido, não é incrível? Então ligue agora mesmo para 4063-1489 e faça o seu test drive. 4063-1489. Respeite os limites de velocidade. Estádio 97. Diga, mano, você assistiu o jogo lá do final do Mundial ou não? Assisti, Sombra. E assisti, aí? O Real Madrid tirou o pé, hein, velho? Meu Deus, que time do São Lourenço. 2-0. 2-0. Com o Sérgio Ramos e do Bale. Não é um resultado de tirar pé, né? Mas, não, foi se sim, outro Sombra. Faz um, ferrou. Não, mas foi sim. Cima. Foi um jogo ali em que o Real Madrid aí administrou do começo ao fim. O time de São Lourenço é horroroso, velho. É, lógico. Deveriam proibir os times sul-americanos de irem disputar o Mundial lá quando pegam um europeu que é muito favorito. É verdade, mas... é verdade. Porque pega aí, ó, na boa, Sombra, que nem aquela época lá que o Santos foi lá pra pegar o Barcelona. É. O jogador vai lá pra moer os caras do Barcelona no pau lá e não termina o jogo porque vai ter seis em campo. Ou então não vai, é verdade, mano. Vai é verdade. Pra cima, né? Pra ir pra passar vergonha, velho. O São Lourenço você tentou dar umas porradas e mostrar pro Real Madrid, mano. Falou, é, os caras saíram chorando, falando que o juiz roubou pro Real Madrid. Para, os caras são ridículos, velho. Aquele Romagnoli. Real Madrid administrou. É, mas eu concordo. Ah, e chupa Portuga, ficou falando com o São Lourenço. Você ia pra complicar. Você tá falando que o argentino comigo, meu time é o Boca Juniors. Não, Lourenço, mas você ficou defendendo aqui o São Lourenço e falou, vai dificultar, os caras estão preparados, se prepararam aí pro Mundial. Porque esse drama de chegar e falar, vou jogar com o Barcelona. Vai lá, joga com o Barcelona e ganha. Então, mas é isso aí, eu concordo. Eu concordo, eu concordo com o Mano. Você vai ir pra lá pra tirar foto e pedir autógrafo, né? Pô, chega lá e vai jogar bola, pô. Borracha os caras no pau, velho. É verdade que tem um torcedor. Ô, velho, é verdade que tem um torcedor do Santos que tá processando o Neymar por causa da. A Marquezine, né? Não, furou o olho. O torcedor do Santos estava com processo porque por causa da transação que ele já teria negociado, estaria negociado. Que já tinha recebido. Mas isso aí deve ter armação, porque pô, o torcedor vai entrar, isso não vai virar nada. Só como se o cara for muito, muito fanático. O cara se sentiu prejudicado, pô. Não, não tem nada a ver. Tem que ser meio Domênico. Ele não gastou dinheiro, ele não fez nada. Ele quer aparecer, pô, né? Mas ele foi pro Japão e vai falar o quê? Ele pode falar que foi pro Japão, gastou dinheiro, ele foi esperando que o time ganhasse. Qual a garantia do cara ir pro Japão? Sim, mas ele vai falar assim que já tava comprado. Notícias do Santos, aí mano. Tem que provar, né, mano? RG tá aqui. Cadê meu papelzinho? Anderson. A tudo indica, pronto, como você falou no começo, tudo indica que o Anderson vai ficar, RG. É que vai resolver sexta-feira. É, sexta-feira e depois do Natal vai definir, inclusive, contratações, quem vai, quem fica. Outra novela do Santos aí é a história do Damião. O Damião pode ficar ou pode não ficar. Porque o presidente, mas é isso, pode cara. Pode ficar ou pode não ficar, hein, pô. Mas tá a novela, isso aí. Tava enroscada a novela, tava quase tudo resolvido, só faltava escolher o Santos, escolher o jogador que queria, eu na troca. Pra trabalhar comigo, né? É. Tá indo bem. Eu gosto de você. Parabéns, né? Eu vi você lá na SEA, você veio cumprimentar. Ah, parabéns. Eu gostava muito do programa. Todos os prêmios da SEA. Ganhou todos, meu. Maior furo, tudo mais bem dado. E veio cumprimentar e falou que vai pegar uma pessoa aí, mas tudo bem. E o Damião aí, RG? Falou aquela história, o cara falou, o pessoal do Cruzeiro tá falando o seguinte, que o Santos e o presidente, na figura do presidente, rejeitou algumas coisas que o Cruzeiro tava querendo na história do contrato, que seria o Santos pagar metade do salário do Damião. É, lamentavelmente, o Santos, ele começa muito mal aí com o novo presidente, vai começar muito mal 2015. Vai ter que ter paciência, hein? Porque não, cara, tá todo mundo se virando, tá todo mundo se mexendo e, porra, o Santos... Tá atrasado. Não, né? Acontece absolutamente nada. Não tem uma especulação, né? Especulação tem. Você não sabe quem sai, você não sabe quem fica, você não sabe quem chega e você não sabe se o técnico vai ou não continuar. Mas, então, RG, não acontece absolutamente nada. Mano, você me permite fazer uma analogia? Sim, claro, Sombra, à vontade. Eu não quero cair naquele ridículo da semana passada de quererem fazer uma analogia, né? É. E aí ficar uma coisa medíocre. Olha, você é uma pessoinha mesmo. Mas o RG... Pode fazer. Sim. O presidente do Santos chegou lá, o prédio pegando fogo. A torcida querendo que ele construa um prédio novo, e ele pegou o prédio do Santos, ele precisa primeiro salvar o prédio. Não, eu discordo de você. Os negros não recebem salário. Saiu aí que o grupo do Ien tava oferecendo aí agora o Lucas Lima. É Lucas Lima? Lima. Pro São Paulo. O São Paulo eticamente teria rejeitado. Eticamente. São Paulo e ética numa frase. Não, São Paulo e Santos tem um bom negócio. Uma coisa. A gente faz negócio bem. É muito cínico, velho. Uma coisa. É diferente. Ele é cínico, ele é mau caráter. Não, diferente. O Kardec, por exemplo, ele não queria mais ficar no Palmeiras. Ele foi bater na porta, ele me salva daqui. Uma coisa. O pai dele falou: estamos abertos a negócio. Que beleza. Pulou o muro, São Paulo falou: quero ir pra aí. Vamos pelo racional. O pai dele que eu vou. Uma coisa é o que se divulga, uma coisa é o oportunismo de pegar a situação de um clube que está assim o assado e jogar o que quiser na internet, nos jornais, enfim. Outra coisa é a situação do presidente do Santos. Ele não chegou no Santos de malinha pronta ontem, sábado ou semana passada. Esse cara já vive o clube, esse cara já conhece o clube. E esse cara sabia muito bem o que ele ia encontrar quando se candidatou a presidente. Não foi sem querer, né? Não, o cara não chegou lá e falou assim, nossa, que bonito, legal, você é presidente de um clube que, nossa, é conhecido no mundo todo. Não, ele sabe muito bem, perfeitamente, como está a situação do clube. Então, você não pode se dar o luxo de chegar agora e falar, nossa, cheio de problema, é igual o outro lá do Botafogo, nossa, a dívida aqui é muito maior do que o... Eu pensava, isso existe, pô. Agora, RG, o seu maior temor é, em relação a 2015, é passar um ano mais uma vez em branco? Ou seu temor é realmente chegar a ficar muito pior do que foi esse ano e cair numa situação do Palmeiras? Olha, se não resolver problema de dívida, se não sanar, a coisa tende a ficar pior, sim. Dentro de campo, eu acredito que dá. Infelizmente, vai ficar aí, meio de tabela, essas coisas que a gente sabe que pode acontecer. Até porque vocês vão disputar o Paulista, né? Só, não tá na Libertadores e tal. Não, mas, não pra... mas tem Copa do Brasil. Não, o Santos disputa. Campeonato Brasileiro. Não, tô falando agora no começo do ano. O Santos disputa uma competição a menos que, que os outros. Mas falando sério, mas no começo do ano, eu tô falando. Qualquer time que queira se dar bem. Agora, pra disputar, Mota, já entra em condições, é isso que eu tô falando, em condições inferiores aos outros. Não tem time montado. Só retomando uma coisa aqui, eu acho que um time que quiser se dar bem mesmo no campeonato, principalmente o Santos e o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tem que usar os paulistão aí pra experimental. Isso é pré-temporada. Todo mundo usa o Portugal. Todo mundo usa. Esse negócio de falar, perdeu três aqui no Paulista, nossa, tá, vamos mudar tudo. Não, é moindo do bagulho. Todo mundo usa o Paulista como experimento. Boa noite, Jorge Carmelo. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Delícia demais estar aqui com vocês. Bacana, tudo. Foi bom o seu fim de semana? Foi ótimo, trabalhando aqui na Energia Alegria da Cidade. Que horário você fez aqui na Energia Alegria da semana, Cidade? Eu sou coordenador artístico também da rádio, né? Tomou lugar do Sombra, né? Não, da Energia Alegria da Cidade. É uma vertente, tá? Exatamente. É a versão, é a versão inferno da Energia. Tem o auxílio também do Edmilson aqui na coordenação. É a versão lama. Ele ficou programando aí até a sexta-feira, até a meia-noite e meia, mais ou menos. Eu tava aqui no ar, né, gostosinho com os ouvintes. É sempre muito gostoso, né? Receber esse carinho da madruga. Você paquera umas meninas pelo telefone, no paquera? Paqueradinho, né? Elas vêm de chinelo. É gostoso demais. E o Edmilson, seu pegador? O Edmilson não, ele tem todo o respeito. Ele é casado com a Edneia, casou ontem, a gente fez um casamento super legal. Mas a Edneia é a telefonista da rádio. Exatamente, ela veio trabalhar com ele, se casaram. É mesmo? Bacana demais, olha, foi um casamento super bacana. Minha funcionária foi o que achou legal aquela promoção lá do quilo de alcatra do açougue boi fresco. Ela gostou? Gostou. Foi ela que ganhou? Foi. Olha que delícia. É meio recorrente os mesmos ouvintes ligarem pra gente no mesmo período de hora. Acaba acontecendo. Uma coincidência, né? Infelizmente. Mas assim, é o carinho, né? O casamento foi super legal ontem no Taboão. Parabéns, Edmilson. Foi no Taboão. Parabéns, Edneia. Eu acabei fazendo a cerimônia, né? Foi muito gostoso. Você que firmou. Como assim você fez a cerimônia? É do casamento deles, né? Pra dar uma cortada de curso. Eu acabei fazendo. Foi muito bom. Fiz assim, super gostoso. Você aceita ela como... Quem foi? Quem que tocou na festa? Por exemplo, o Dodô toca em festa. Foi os pagodeiros anos 90. Eu falei, o Krigor, olha que gostoso. É outro nível. Foi Krigor, como é que chama? Os outros dois, esqueci o nome. Eles que tocaram... Rodriguinho. O Rodriguinho não tá nesse, mas na próxima ele vai estar. O Rodriguinho vai estar no casamento de hoje. Com certeza. Que momento. O Sombra, semana passada, só para aproveitar aqui... Diga, Carmelo. Eu divulguei para vocês que vai ter... Em 2015 a gente fechou uma parceria muito legal, muito gostosa aqui na Alegria da Cidade. Quais as promoções do 2015? Não, vai ter a Spirit of Coab. Boa. Quem vai participar? O primeiro DJ quem fechou foi o Sombra, aqui no ar, o David do Gueto, né? Ele toca um Psybrega super bacana. Psybrega! Também vamos ter o Afro Jackson, né? Boa! Ele toca uma espécie de EDS, né? Electronic Dance Sertanejo. É muito bacana. EDS! E o Calvo Harris também vai tocar. Calvo Harris, um forró. Porra, dance. Olha, é desigual. E o Domênico vai fazer alguma coisa, né? Você não? Não. Domênico tá convidado sempre. Domênico não tem data. A gente, inclusive, tá se inspirando no logo da rádio, a carinha do Domênico, essa carinha alegre, que representa o locutor do Brasil, o locutor mais querido, que é Domênico Gato. Viu? Mais que você, muito de você, muito mais. Eu aprendi muito com ele. Eu imposto a voz como ele. Ô, Carmelo, você planeja Você planeja um dia fazer um programa, um dueto junto, vocês dois, e gravar algumas vinhetas em conjunto com o seu Domênico? Podia ser no Swing da Véia, né? O programa de pagode que tem de manhã aqui na rádio. Não, Energia na Véia não é programa de pagode, é Energia na Véia. Energia na Véia, muito bacana. Ó, ano novo tá chegando, não sei se você sabe, Qual a promoção? O ano novo aqui, com a Energia Alegria da Cidade, uma virada de inesquecível. Isso é sempre bom, né? E olha que bacana. Pode ir de rasteirinha, pode ir de chinelo. Isso é ótimo. Pode ir tranquila com aquela sua sainha que você pagou R$20. Né? Ir, tá? Ó, sabe onde vai ser? Na Cachoeira da Imigrantes. Sensacional. Quilômetro 40 ali. Você faz um gato à direita, já caiu lá, vai estar com a equipe inteira da rádio, vai ter um pisca-alerta da rádio ali, ó. Pode entrar aqui que é seguro. É, vamos lá. Então, mas é vai seguinte, ter open bar? Vai ter open bar? Vai ter open bar de sidra, muito gostoso, sabor maçã. E olha festa que gostosa. É da festa de ano novo, né? Lá na Cachoeira dos Imigrantes. Ah, é virada de anos, é virada de ano. Como é que vai ser a pular? E quem quiser fazer trabalhos, por exemplo, vai ter um lugar pra fazer trabalho? Tem, né? Ah, geralmente tem. Ó, vou falar pra você, a Edneia sabe de tudo. Ela tá levando. A gente vai fazer um frango coletivo pra não gastar dinheiro. É. Então você pode ali, de repente, botar o seu papelzinho dentro do mesmo frango, né? É. A gente vai. Foi bacana que ano passado a gente fez o mesmo lugar, choveu, apagou a vela. Então a gente vai levar a vela esse ano, não precisa nem gastar com vela. Ó, faz uma barraquinha pra vela. Exatamente. A gente vai abrir uma latinha de feijoada brasileira e botar a farofa dentro, botar o frango dentro. E o frango a gente corta, deixa só a cabeça, porque a gente come o resto na ceia mais gostosa do rádio. Olha, você ganha uma sidra sabor maçã deliciosa e uma lentilha. Uma lentilha. E ó, você, ó, já tá acabando, já estamos no quarto lote, vendemos para 3 casais já. Quarto lote, já quase vendido, quarto. Edneia tá no telefone agora aqui. Vamos e se você fecha. Quiser participar de graça, olha que bacaninha que é. Se o seu telefone tocar, ouve essa, hein? Se o telefone tocar, for a cobrar, você esperar a mensagenzinha até o final e falar, quero passar o ano novo com a energia e alegria da cidade. É, tem que ser a cobrar. Se o telefone, a ligação for a cobrar, você espera e quando entrar, você fala, quero passar o ano novo com a alegria da cidade, você ganha um par pra passar com a gente. Ah, Carmelo, muito gostoso. Fala, meu amor. É verdade que um integrante aqui da nossa equipe foi pedir emprego com você pra ficar do lado do Edmilson? Será que o Bá pediu pra trabalhar com o Edmilson? Ah, o Bá, o maior produtor do rádio, seria um prazer enorme. É como... Vocês estavam dizendo, estavam ouvindo aí o Conk pro Palmeiras, era a gente conseguir tirar o Bá de vocês. Né? Seria a mesma relação. Mas e o Edmilson? É difícil. Não, o Edmilson, ele aceitaria o Bá como produtor, o Edmilson tem muitos afazeres aqui, hein? Inclusive, é a verdade. E aliviar um pouco, né? Tem um probleminha na TI aí, a gente usa o gatinho aqui do lado, aqui da empresa aqui do lado. Saiu de férias. E ele foi reclamar com a empresa que caiu aqui do lado pra eles pagarem. Cara, saiu de férias saiu já. Ah, é por só isso, volta então. Dia 12. E olha, daqui a pouco você ouve aqui, na Alegria da Cidade, Leonardo liga lá em casa... Anitta, participação pro Jota. Olha que legal. Olha, cobertor que e belo, porta aberta. Sonor, só pra terminar, antes de sair daqui. Meu, tá bem que... falante hoje, hein, Carmelo? Desculpa, é que eu me empolguei um pouquinho. Olha que só. Mais tem de promoção? Não tem uma promoção muito legal daqui a pouco no ar. Coisa rápida aqui. Olha só. Esse domingo tem uma grande partida de futebol aqui pela rádio, em Amigos do jogador Rovilson. Quem? Amigos do Luverdense. Grande jogador do Rovilson. Rovilson, é. Ah, amigos... O Rovilson não jogou naquele time aí, o Palmeiras? Exatamente. É a partida de craques. Amigo do jogador Rovilson contra amigos Edmilson. Amigos do Edmilson? Exatamente. Quem são os amigos do Edmilson? Tem 1 milhão de amigos, né? Com certeza. Quem são os amigos do Edmilson? Ah, Edneia, né? Eu gosto muito dele. Você vai jogar? E que... Aí eu vou transmitir a partida com essa minha voz. É beneficente, né? O que precisa levar pra assistir o jogo, Carmelo? Olha, se você puder levar, a rádio tá precisando de uma antena de diferente, então se vocês puderem levar pra gente, olha só, a gente tá aceitando Bombril, tá? É o ferro, né? Você consegue fazer achei um gato. Achei que você ia pedir pra alguém roubar a antena e levar lá. Cola também, se puder trazer cola. É, pra gente, que a antena deu um probleminha, são muitos ouvintes, quanto mais ouvintes, mais fica pesada a transmissão. É, mas você tem que ir, pô, mas como é que os caras vão levar tudo isso pro jogo? Não tem como levar. Ó, e é o seguinte, se você quiser ser o camisa 9, se você manda um vídeo pra nós, posta lá no YouTube que a gente vai ver. Porque infelizmente o nosso camisa 9 caiu de moto e morreu. Então, não! Se você quiser ser o camisa 9, manda um vídeo pra gente aqui. Era o motoboy da rádio? Selecionar. É, era o motoboy, exatamente. É o filho do Edmilson, infelizmente. Quando foi isso? Foi um pouquinho antes do casamento. Antes do casamento? É, mas eu não contei pra ele pra não estragar o casamento. Esse Edmilson, né? É um desgraçado mesmo. Casamento é isso, Sombra. Obrigado pela oportunidade que eu tenho. Eu sei que você tá indo embora aí. Não, eu queria ficar aqui até a noite com vocês. O que é o salário do Edmilson com hora extra, com tudo? O Edmilson, na verdade, ele faz um plano aqui com a gente, beneficente, né? Ajuda de custo. É a rádio popular, é assim, a gente precisa de ajuda. Não tem nem ajuda de custo? Não, a gente deixa ele almoçar aqui, ele esquenta aqui no micro-ondas da rádio, a comidinha dele. Você deixa? Tem, no micro-ondas. Tem um forninho que a gente improvisou ali, muito bacana. Então, assim, na verdade, ele ganha isso, né? Ele ganha a participação no ar, o carinho dos ouvintes e também as doações dos ouvintes, né? Então, doações. É, ó, caixinha de sardinha, se você puder. Ele adora sardinha, Edmilson sempre tá aqui comendo sardinha com a gente. Pãozinho, pode ser pão de 2 dias. velho, não tem problema. Põe um requeijãozinho, fica delícia. Mas você deu uma cesta de Natal. Ele morando aqui com a gente também. Tá morando aqui? É, mora aqui no estúdio com a gente. Onde tem a cozinha também. Assim. Cara, não é, só de curiosidade, não é trabalho de escravo, não, né? Não é trabalho, ele não trabalha algemado, não, né? Não, e às vezes ele come frio, porque se ele liga o micro-ondas, vai vaza no ar, né? Então, assim, às vezes ele come frio sem problema nenhum, tá bom? Mas o micro-ondas fica na cozinha, é, mano. É que então, a cozinha é dentro do estúdio. É um complexo super bacana aqui da rádio. É uma coisa meio intimista que a gente criou aqui mesmo. É um estúdio com rádio e a coordenação artística. Tudo no lugar só. Com a programação também. E a pampa da rádio fica estacionada aí atrás também. Meu Deus. Olha que legal. Ela tá envelopada? Carmelo. Obrigado. Ela tá envelopada? É, a gente agora plotou ela, né? Plotou. Olha, tem até um blimp da rádio agora. A gente pintou uma bexiga com o nome da rádio e tudo. Tá super legal, viu? Olha, que o ano de vocês seja muito gostoso, igual o meu. O ano de vocês sejam muito gostoso, tá? Sejam. É. Igual o meu. Vai, viu? Ter o verão. Depois eu vou contar pra vocês o verão. A gente vai passar em Cubatão, super legal. Depois eu vou contar pra vocês os detalhes. Tá bom com o projeto Verão da Energia e Alegria da Cidade. Energia e Alegria. Ó, e manda o SMS agora com a palavra Edmilson e concorra a um sabonete. Agora, hein? Quem mandar vai concorrer. Boa, Carmelo. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 Grife. Com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vou lá da Bozano, né, mano? Opa, é isso aí, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Ah, não. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Pra você ficar com aquele topetão igual do Elvis. Fazer um topete igual do Portuga também. O Portuga cortou o cabelo, usou o gel Bozano. É isso aí. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você não vai ficar com aquela pizza nojenta embaixo do braço. Meu Deus, que nojo. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, velho, parece que saiu a informação aí, né? O Anderson fica, né? Então, tem informações de que o Anderson fica. E tem informações de que o Anderson chega sexta-feira para resolver o problema. O problema dele. Informação de Paulo Vinícius Coelho. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Por isso que eu tô dizendo, não acontece nada lá. Deus é bom, vai ficar. Não, Deus não é. Deus não é bom, não. Deus tem coisa muito mais importante. Deus tem coisa mais importante pra se preocupar. Não, mas vai ficar. Né? Às vezes tem família, tem muita conta pra pagar. Não vai ficar. Não é? Não, mas a principal preocupação do Santos RG é pagar mais de R$500 mil aí de multa rescisória, né? Não vai ficar. Porra, só? Esse é o grande problema, porque o Santos não tá nadando então dinheiro, né? A rescisão dele, só. Você tá falando do técnico? Isso. 360 pau. 360? A rescisão, é. 360 pila. Mas de qualquer forma, RG, é um dinheiro que pro Santos hoje eu acho que faz falta, né? Mas... Como assim? 360 mil faz falta? Mas o Santos tá com os salários atrasados. Ô, Domênico. 360 mil reais faz falta. Mas, claro, Domênico. Faz pra quem tá devendo, porra. Domênico. Já tá mal, é? Se fizer falta, porra, fecha a porta. Domênico, não são 360 mil de um. 360 mil de um. 200 do outro. 400 do outro. E do Muricy deve ser quanto? Porra, entendeu? Sim. Mas você não recebeu ainda. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Isso aí você não tem que falar, porque isso aí atrapalha, né? O clube, né? Mas sua preocupação é o São Paulo, né, Alçar? Você vai estar reclamando, mas nós jogamos. Onde você tá? Você tá no sítio ou tá no Guarujá? Não, tô lá, tô no sítio. Arujá, mano. Tá bacana, jogando. Não é em Arujá, tô jogando aquele videogame novo, que sei lá, Street Fighter. Puta, eu não consigo imaginar o Muricy jogando videogame. Imagina, Street Fighter. Ele deve ficar nervoso pra caramba. Mas que quebrar. Ele fala assim, essas coisas de moleque, eu não gosto. Não, ele vai querer jogar no controle na parede. O primeiro erro dele. Olha lá, o Thiago Mendes, chefinho, chegou sábado, né? Jurando. Não, daqui a pouco você vai falar mais. Daqui Que você colocou o hino. Não, é só pra ilustrar que o Muricy tava falando. Escuta aí, deixa eu falar um negócio. Daqui a pouco você vai falar do tricolor. Atenção, daqui a pouco tem notícias do tricolor, calma. Segura o dinheiro. Notícias ou mexericos do tricolor? Sabe o que eu tô pensando? Não, mexerico eu não falo. Sabe o que eu tô pensando? O que que eu ponho? Ah, não, né? Deixa eu falar um negócio. Sabe o que eu tô pensando? O que você tá pensando? Que tá tender. Uma zona danada. Eu ponho no tenders, põe mel, põe cravo. Não agora aquele cravo, tem né? Gente que põe mel. Não é põe mel. Dá um banho de mel com cravinho. Esperta o cravinho. Você põe uva passa na sua comida? Não, uva passa é a coisa mais nojenta que tem. Você faz farofa. Ó, uva passa, aquelas frutinhas malditas do panetone. Não dá pra misturar. Legal. Sal, aqui, ó, você que vai fazer salada. Você não curte contraste com salgado? Você que vai fazer salada. Fugir, muito não, não mistura salada com fruta. Não, não é legal. Como é não? Ruim, é bom, é ruim, bom. É ruim, não adianta vir com esse troço. Você acha, Sombra? O apreciador do gourmet, do gourmet. O contraste do doce com o salgado fica legal. Aí minha salada bonita, bá. Entendeu? Aí mete maçã. Mas que maçã? Maçã aí no meio maçã do é legal, com alface. Né? Maçã ah, verde. Pô, maçã verde. Pra dar um estalado. Maçã é bom pra comer maçã. Pô, não, não, é legal coisa. O contraste, pô. Sei, contraste é legal, cacete. Ó, uma carne com molho adocicado, é bom. Uma porcaria, isso que é. Pô, que molho porcaria, de menta. Tá louco. Molho de menta. Bem feito, não gosto, vai não. Bem. O Domingo gosta de sagu. Se você... O cordeiro é ruim. Sagu de vinho. Se cordeiro, é muito forte. Se vocês forem discutir... Uma outra coisa. Menu aqui, vamos comer bem mal. Outra coisa. É ruim. Vamos comer mal. Não me vende esses troços de azeitona. Verde. É tudo ruim. É ruim. É ruim. E panetone, você não gosta também? Panetone bom é chocotone. Isso é bom. Não, não é panetone. Vem aquelas frutinhas malditas. Não é legal. O Bá concorda comigo. Mas você pega um chocotone... Chocotone eu prefiro. Também, mas você pega aquele panetone trufado, bom. Bom, qualquer um, mano. Tem sem chocolate, fruta. Sem fruta. Você não, mas o panetone fruta. Ele tem. Ah, fruta. Panetone gente, trufado. Mas panetone fruta, é você fruta. Tem que comer a fruta. Fruta, você come a fruta. Não precisa misturar. Aí cristaliza. Puta porcaria, velho. Você come a fruta, pô. Dodô? Ah, a gente come, depende da fruta. Aí. Banana. Pode recusar a fruta, né? Fruta, bom, né? Vamos ao último 20 da noite. Ah, não, último nada, são 7h30. Vamos lá. Acho que sim. 3284-7097, oferecimento de Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. O último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. Também oferecimento de Hello Food. Peça delivery nos melhores restaurantes de São Paulo. Peça Hello Food. Deu fome? Dá um hello! Olha o Asdrubal tocando. Pegou a internet, hein? Não. A minha aqui tem. A minha tem. O meu é 3G. Ô, não, aqui tá da rádio aí. Tô usando a rádio. Ô, alô. Alô. Acho que caiu, viu, Dudu? É, foi. Caiu. Outra coisa ruim também, enquanto vai outro ali. Ó, esse... Nós. Nossa, que gosto, para, nós é bom. Comer esse papel, esse aqui, ó, esse que tem nós é igual. E tem vocês. Mesmo gosto, é isso aqui. É nós, alô. Nós, tem alô. Nós e tem vocês, já Domênico. Foi, já foi. Alô, alô, alô, alô, alô. Quem é? Alô. Quem é? Alô. Sérgio Silva de Assis. Ah, já vi o nome beleza. Completo, hein, Porto? É. É. Nome e sobrenome. Eu nunca vi isso. Primeira eu também, ouvinte de primeiro metrô. E você tem quantos anos? 4.3. Ah, RG. 4.3, mas hoje, segunda e daqui a pouco, ó, quer ver quando que é? Quarta? Oh, oh, oh. Quarta pra quinta, Natal, ele já tá aí, ó. Oh, oh, oh. Chegou. Lucha Noel. Chegou? É, chegou. Lucha Noel. Agora chega aquele... É, agora chega a época das tias, né, velho? As tias. Tia. As tias, as vó, gosta de fazer as comidas, né? As comidas. É. Agora... E é um monte de comida que sobra, e é um né? Monte de comida. Agora tem umas tias que, ah. Que vai fazer a comida, ela quer fazer, ela chega na tua casa e quer fazer a comida. Aí ela agarra a conversar, né? Pra botar o passado em ordem. O ano todo. Aí botou a porra do peru lá dentro do forno. E aí aquilo assiste demais, né? Então quando você tira... Ah, assiste, entendeu? É, assiste, o peru assiste demais, entendeu? Queima, queima, queima. Aí queima o peru, é. Né? Ô, RG, você faz amigo secreto nessa casa Dudu também, não? Sensacional. Quem? Amigo secreto, essa coisa toda, de tirar aquela coisa toda. É lógico que tem. Família o pessoal tem. Não me chama mais. Por quê? Porque eu dou 10 reais. E aí, Domingo? Ah. Você dá 10 conto de presente pros seus netos? 10 conto, velho. Mas também, quantos netos que ele tem? Demais, ele é que nem o Catra. Alô? Velho, e o bairro? Qual o bairro? Vamos ver se o Dom Benjamin acerta. Eu moro no lugar mais alto de São Paulo. É só não inventar o nome. Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá. Jardim o quê? Guarani. Mas o lugar mais Guarani, alto de São Paulo... Jogou na Ponte Preta, fala dizer... a verdade. Hã? O lugar mais alto de São Paulo não é a Avenida Paulista? Não, o Jaraguá é mais alto. Não, eu vou te falar. Jardim Guarani, ele tem razão no que ele fala assim, Sombra. Será? Ah, não sei, hein? É porque é o seguinte, mas tem o seguinte, tem dois Jardim Guarani. Tem um Jardim Guarani que é ali na Brasilândia. É esse mesmo, aqui é a chapa esquenta. Ai, ai, ai, ai, a chapa esquenta. Me ajuda aí, velho. Esquenta. É uma pegadinha, porque tem o Jardim Guarani, que é na Brasilândia, e tem a Vila Guarani, que é ali perto da estação Conceição do metrô. Tá certo, mas é o Jardim Guarani. Eu acertei na Brasilândia. Chapa esquenta. Jardim Guarani, que jogou o Bozó, que o Brinco de Ouro tá vendo, a falar a verdade, que foi um absurdo que o Beto Zini fez, né? Porque eu joguei lá. Quem foi o melhor, eu ou o Careca, Domênico? Fala a verdade. Careca, 500 vezes mais. Quem foi melhor, eu ou o Bozó? Bozó. Eu fui melhor que o Bozó, fala a verdade. Bozó. Eu ou o Zenão? Pô, não dá, você não sai na foto. Eu joguei mais que a Ademir da Guia. Você tá louco, você não sei nem pra chuteira. Mas foi bom pra caramba. Só pra dizer que o Dodô tava na dúvida, dele. Assinou o Zé Roberto, viu? Assinou? Foi anunciado agora. Quem que falou? O Tobias que falou pra você? Não, é que eu tô vendo, todo mundo já viu nos comentários. Aí, Dodô, olha tudo. O sorrisinho do Dodô, ó. Ah, Dodô gostou do Zé Roberto. Ele apelidou o Zé Roberto de um vovô garoto. Ah, é? O vovô garoto. O Zé Roberto que já tava lá no Retiro dos Artistas. Sérgio! Junto com o cara Cid Almeida. Leva 10 pau. Qual que é o... Tá caindo o mundo aí, tá. Velho. Tá feia a coisa. Tá chovendo demais aqui. A Paulista tá alagando, Domenico. Nosso Botulim, que hoje vou trabalhar. Se pegar essa água hoje, toda e levar... E tem um site que é Choveu na Cantareira, vocês já viram isso? Não, não. Aqui, ó. É pra ver se tá chovendo lá. Tá zero, ó. Choveu na Cantareira. Aí e você aí, entra. Como tá a situação na Cantareira? Sim. Tá chovendo. Tá chovendo? Juro. Tem imagens ou não tem? Não, ele só põe sim ou não. Eu quero imagens. Você sabe que esse final de semana, a única represa dessas aí que ficou com nível estável foi a Cantareira, o resto caiu tudo. Mas são os corpos, né? Parece que teve uma chacina e jogaram lá e encheu. E o que aparece de carro embaixo disso? Os carros não aparecem, que o nego desova pra receber o seguro. Será que eles estão limpando agora que tá seco? Podia limpar, né? Ô, velho, e qual que é o bairro que você mora aí? A dona Natália vai lá. De novo, Domênico. Jardim Guarani. Jardim Guarani. Já falou. Qual que é o time? Não. É o time que tem o estádio mais bonito. É o estádio de Champions League. Corinthians, Verdão. Coringão. Não, Verdão. O estádio de Copa é o do Corinthians. Cara, mas mais bonito que isso aí. É o time que tem a localidade... A melhor localidade em São Verdão, Paulo. Falei que é Verdão. Corinthians de novo. Verdão, Verdão. É nós, Domênico. É aquele que alaga em volta, os carros não entram, fica boiando. É alaga em volta, É nós, é nós. Tem um estádio melhor. E a inveja é uma M. Ó, pra você ter uma ideia, o que tá chovendo aqui em São Paulo já encostou na letra A. A inveja é o mau hálito da água. Sabe do name rights que fica assim em cima do estádio, o bagulho? Já encostou na letra A, água, assim. Ai. Fizeram umas comportas lá, você viu? Novo. A inveja é uma grande M. Quer dizer, é você porque a mensagem também é nova. Ah, inclusive, parabéns. Você tem uma arena nova, tá certo? Você tem uma arena nova. É nóis. Eu senti isso durante 52 anos. A Cuba e Estados Unidos. Mano Obama e Domenico Fidel. Amiguinho agora, amiguinho. Que é nóis, mano. Amiguinho. Arena nova, a gente tem que se prestigiar, mano. Ô, velho, e aí? Fala aí. Domênico, eu liguei exclusivamente, meu, que eu queria falar com você, eu acompanho aí vocês sem pagar. Parece o Zender falando. Mas eu queria falar com você e eu queria te pedir uma coisa, um pouco de paciência. Eu queria esclarecer o assunto pra você. Mais paciência. Da seguinte maneira, veja bem. Veja bem. O Palmeiras, ele fez tudo errado. A gente sofre, eu concordo. Só que nós acreditamos num projeto do Alexandre Matos. E tem que deixar ele trabalhar, tem que deixar ele fazer as coisas. E quando que ele chega? E o técnico, Oswaldo de Oliveira, não foi o Paulo Nobre que escolheu. Quem que escolheu o Alexandre? Quem escolheu ele foi o Alexandre Matos. Eu também concordo que se você analisar os nomes que saem nos clubes grandes, que não é um nome de impacto. Mas eu creio que ele é melhor que o Gilson Klena, ele é melhor que o Gareca, ele é melhor que o Dorival. E é o que você falou, acho que nós temos que acreditar no projeto. Outra coisa que eu fico olhando aí no programa, certo. O pessoal adora colocar jogador no Palmeiras, né? Os caras que decidiu que o Palmeiras tem que contratar ou deixou de contratar. Eu acho o seguinte, o Zé Roberto pra nós no momento é bom, eu reconheço e tenho a humildade que o time é horrível, que é o que você falou, o Zé Roberto é rei, ele tem um olho. É o que eu falei, em terra de cego. Nós estamos contratando o Palmeiras. É pro pessoal que as nossas dívidas estão controladas. É o clube que tem mais dinheiro pra contratar aí. Fala isso pro Mota, que o Mota gosta de tirar um barquinho do Palmeiras aí. É verdade. Aí você é contratado. Palmeiras não tem dinheiro, né? Não, imagina. Tá com o nome limpo na praça. Pode comprar. Para de zoar o cara, rapaz. Aí, Domênico. O nego vim dizer que a situação do Palmeiras não tem. Que o Palmeiras não tem dívida na praça. Não, imagina. É na praça, agora não tem. Não tem na praça. Ah, dívida controlada. Respeitar o momento do Palmeiras, fortificando aí. Mas você ligou meio que assim. Revoltado, mano. É, pra sugerir como o Domênico deve se comportar, isso. Tá tentando aí, é muita emoção também falar. É, se desarma, mano. Já tem o telefone e o coração só falta sair pela boca. Olha aí, Domênico, ele tá sugerindo que você seja um pouco mais comedido nas suas palavras. Que você tenha mais parcimônia. Você tenha muito mais paciência com o trabalho que tá sendo feito. Isso. Porque, ó, deixa eu só concluir um assunto, deixa eu concluir um assunto aqui. Conclua. Você já parou pra pensar se o Palmeiras pegasse o dinheiro dele, só pra concluir, e já contratasse o Conca, contratasse todo mundo aí, nós vamos disputar um paulista. Aí o Palmeiras é o seguinte, o que que acontece? Todo ano ele não vai mal no paulista. Por mais que não seja campeão, ele não vai mal. Só que quando chega no brasileiro, a gente não tem gás. A gente não tem jogador. A gente se ilude, vende todo mundo. Então eu acho que é assim. Eu concordo com você. Eu também já tô cansado de esperar. Eu preciso falar uma coisa aí que vocês não sabem. Eu tenho três filhos palmeirenses. Pra fazer ele ser palmeirense, é só bater no cara. Não é fácil, não. Mas eu concordo. Tá batendo na criança, velho. Tá batendo na criança. É lamentável. Moleque, você vai ouvir da imagem. Tá imagem. Tá espancando o moleque. Oh, tá só, colocando desculpa, a cabeça do Palmeiras e apanhando, espontâneo, velho. Que ele falou. Desculpa, Rede. Não pode. Me dá a imagem dele apanhando, do moleque apanhando aí. Ué, mas ele é o pai. Não preciso falar nada. O cara ficou falando que eu tô zoando. Mais zoeira do que isso. Mas ele é o pai? Ele que fez? Pode, né? Não pode. Vai, assistência social te ouvindo agora vai dar um treco. Me dá a imagem do moleque sendo espancado com a camisa do Evair. Mas, ó, amigão, com qual frequência você bate no seu filho? Não, veja bem, deixa eu explicar porque você vai entender. Você sabe que o Palmeiras vem sofrendo há muito tempo. Quando o São Paulo tá disputando um título ou o Corinthians, eu falo pra eles, vamos assistir outra coisa, tá passando um filme bom, você entendeu? Você tem que desviar a atenção dos moleques, você tem que ser inteligente. São Paulino. Porque não dá, meu. O Palmeiras realmente precisa de uma equipe forte. Aí quando ele não quer ver o filme, ele apanha. E você fala que não quer ver o filme, apanha, velho. Me diz uma coisa. Minha avó tem 102 bisnetos, neto e bisneto. Eu posso garantir pra você que 90% é tudo palmeirense. Desculpa. 102? Pra sua avó? Entre netos e bisnetos. Entre netos e bisnetos. 90% é palmeirense. Mas quantos filhos ela teve, velho? Peraí, como que é esse negócio aí? Quantos filhos? A minha avó tem 14 filhos. É gente produzindo pra caramba. E os 14... Minha neta, ela tem mais de 102. A produção é forte, minha mãe. A garotada aí produz. Mas não bate no menino mais não, viu? É feio isso. Ele tá aqui, ó. Se apoia... Não, mas eu sou palmeirense. É, então, mas teu pai tá te coagindo. Vamos levando a palmadinha verde. Levou um beliscão por baixo. É a palmadinha verde pra torcer pro Palmeira. O moleque tá com cara de choro. É a palmadinha verde. Tem que bater mesmo, né, mano? Moleque muda de time, a gente dá tapa na cara mesmo. Não! Ele tá com o olho igual do rapaz lá, mano. O apelido do moleque na escola. Eu vi você na foto hoje, hein? É, fala oi, amigão. Eu vi o mano na Fox hoje. Opa, é nóis, mano. Satisfação aí, mano. Toda minha, irmão. Um cara do bairro crescendo e tal. A gente é nóis, mano. Apesar de Valeu. Você ser corintiano. É. Isso é uma dádiva, tio. Eu sinceramente, gosto dos seus comentários. Obrigado. Eu sou aquele torcedor que eu gosto do Vampeta, gosto do Ronaldo, eu gosto do futebol antigo. Quando o jogador, ele torcia, ele jogava num clube. E ele se dedicava ao clube, não é os caras que hoje jogam o primeiro tempo, no segundo já tá indo pro outro clube. Entendeu? É, não, Paulo. E aí, Baiano? Eu sou aquele cara da época da Jipe, eu vi Baraninho, eu vi Luiz Pereira. E do Manga? Eu vi Mirandinha, vi muita gente da antiga. Ô, Brau, ó, tem um cara que quer falar com você aqui. Fala aí, Brau. Fala que é nóis. Ô, mano, você é da onde, mano? Firmeza? Você é da Brasilândia? E aí, mano? Você é da Brasilândia? Fala, mano, Brau. Beleza, mano? Você é da Brasilândia? Brasilândias. Ei, irmão, falando com você aí, mano. Você é da Brasilândia, irmão? Pô, pode crer. Se eu cruzar com esse cara na rua, eu passo pro outro lado, mano. Aí fala pro Portuga que ele fica lá embaixo do Carolina. Manda ele subir aqui em cima no morro Pra que eu vou subir no morro, meu querido? Me criei no Jardim Brasil, subir nesse carumbé aí pra fazer o quê? Mano, eu conheço o Jardim Brasil. Porra, lá, meu parceiro. Da Rocha, é bom, hein? Ali é bom, você tá falando lugar bom aí. Benfica, né? Mas aí em cima também, uma vez eu vou falar. Tudo nosso ali. Eu vou contar um bagulho pra você. É tudo Zona Norte. Você acredita que eu andei na quadra do Vila Maria. Mas aqui era azul e rosa. Rosas de Ouro, abraço todo mundo lá. Aparece lá no Vila Maria, lá, mano. Os caras, gente boa lá. Parece lá que o Portuga não tá. Tô lá, sim. Tô sempre lá. Se me encontrar sábado, vai lá. Para de ser mentiroso. Eu vou, você não vai. Se mentir, eu bato nos meus filhos também. Dá tapa na cara e tudo mais, mano. Ô, Sérgio, olha, um abraço pra você. Feliz 2015, tá bom? Beleza. Ô, Sombra, agradecido por ter falado com vocês aí. Eu sei que vocês também brincam e tal. Claro. Mas foi um prazer. Eu tô tentando aqui insistentemente. Até minha mulher falou, pô, você não desce. Eu falei, não, eu preciso falar com o pessoal aí. Mas da hora. Muito gostoso ouvir o programa de vocês aí. Obrigado. Né? E agradeço o Domênico aí, o Veja, o RG... E o Domênico promete que ele vai, vai comentar melhor, viu? Ele vai ter mais calma. E eu vou citar uma jogada de marketing. O Palmeiras poderia contratar, sabe quem? Quem? O Thiago Ribeiro, do Santos. Mas qual que é a jogada de marketing? Não, porque ele que fez o gol pra não deixar o Palmeiras cair. Ah, o Palmeiras tá precisando do atacante. Aí você entra naquela linha: o Corinthians contrata o Diego Souza, o Palmeiras contrata o Thiago. O Marcos vai ser assim: agora ele vai nos salvar de novo. Pode pôr a foto no rapaz, verdade. Já era. E eu só pra me terminar, eu comparo o Valdívia, que nem vocês estão falando aí. Ele não faz gol e tudo, mas quando ele quer jogar, pra mim ele é melhor que o Messi. Não, aí não. Aí não. Aí não. Sérgio, aí você já gerou. Sérgio, a próxima vez você liga aí limpo, hein? Falou? Não. Melhor que o Messi, não. Ô, o Tobias tá com você aí, vou falar pra ele voltar, meu. É beleza. É a opinião do cara, o respeito. O Valdívia é melhor que o Messi, não é? Deixa ele respeita o rapaz aí. E o Domênico falou uma coisa aí que eu sei que vocês estão. Que é verdade. Certo. O Corinthians faz muito tempo que ele não sabe o que é sofrer. Quem quiser saber o que é sofrer no futebol... Exatamente, eu falei aqui. Parece pro Palmeiras. É, que diga é seu filho, né? E até apanha. Então tá bom. Sérgio, um abraço pra você, Sérgio. Boa noite. O Lucas quer dar um tchau aí pra você. Falou, Lucas. Tchau. Tchau, eu sou o João Ribeiro e gosto do Palmeirense. Ó, João, é nóis. Ah, João, não sabe nem o nome do filho dele. Não sabe o nome do filho, mano. Não, não é. O menino já tá invertendo tudo. O cara senta o moleque e fala assim: quem é o lateral esquerdo do Palmeiras, moleque? Não sei, pai. Seu nome é João, agora seu nome é Lucas, moleque. Peugeot 208 grife com teto panorâmico, taxa zero em 36 vezes. E primeira parcela para março. Liga agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. Outback. No Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Estádio 97 também no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, mano. Sim. Chegamos ao verão, bem, calor intenso. Vem chegando o verão. Nossa, velho, você deu um U aí. Muito amor no coração. Esse U. Topless na areia. Topless. Esse desafio. Topless. Na música ela fala topless. Então, o inglês dela é péssimo. Não, porque se você fala topless na areia, não combina, não cai a frase na música. Então não coloca a palavra topless na música. Topless. Mas quem botou foi a Marina, mano. Topless é o top da cachorra, velho. A gênia, mas é. Marina teve um problema, né, amor? Ela na garganta, né? Ela perdeu. Operou, Aí perdeu de potência. Hoje ela declama. Ela não canta mais. Ela tá tem ser mal, então. Eu fui ver ela na virada cultural. É nossa, triste. É muito deprê, cara. Okay. Eu amo a Marina, mas olha, fui ver ela na virada cultural. Ela não canta, mas ela declama. Pô, coitada, cara. É mas você mesmo. Deveria aquela prestigiar música... e não. Mas não eu fui prestigiar. Aquela música dela, Fugaz, é sensacional. Não. Não é, dona Henrique? Ela tem dois CDs fantásticos. Ela é muito boa. E aí, mano? Vamos falar da Paulo Arma? Opa, vamos lá, Sombra. Presta atenção no programa. Não, tô esperando vocês terminarem o raciocínio de vocês. Sou um cara bem educado. Olha, o rádio mano, tem dois canais. Justamente. É ou não é, Domênico Gato? Entendeu? E quando um fala... O você teve outro. Pedra no rim? Deus me livre. Já tem que mijar uma pedra? Eu já. É, Motinha, quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Paulo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Vipasso, cara. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar do mundo, cara, em 1902. Tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Parabéns, Willis Carrier. Eu te amo. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita apresentaço agora no Natal, hein? Quer ganhar o seu? Tem que ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acessa aí também, ó. poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Apollo Ar-Condicionados... Você entra no clima, amigão! É que às vezes a pessoa fala, ah, e aí, o que, que eu vou comprar esse Natal, o que, que eu vou fazer? E não sabe, né? Às vezes, pô, tá aí na cara aí um ar-condicionado, compra lá na Polo. É o melhor presente, cara. Puta, um baita presente, serve pra família inteira. Ó, vou falar a real pra você, é mais legal você ganhar um ar-condicionado no calor do que um carro. Ah, olha, dependendo da situação, claro. Sombra, não tem nada mais importante pra um ser humano do que uma noite bem dormida, tá certo? Não tem nada mais importante pra um ser humano do que dormir bem. Agora você pega, por exemplo, aí... Calor, velho. Primeiro, você vai ter que deixar a janela aberta, vai ter aquele monte de porcaria de mosquito, velho. Se for da dengue, piorou a sua situação. Então, velho, se você tiver um ar-condicionado, você fecha a janela, põe a mulher pra fora do quarto e fica com ar só pra você. Ai. Estádio 97. Mota, notícia de São Paulo, Mota. Ah, tricolou. Ô, chefinho. O Thiago Mendes chegou lá no São Paulo, né? Aí fez aquele discurso que eu sou São Paulino desde criança e tal. Que eu Natural, normal. Veio lá e tal, tô tudo bem. Essa molecada aí se divide muito entre São Paulo e Corinthians, né? Sim, porque, né? Fazer o quê? O Ataíde Gil Guerreiro, chefinho, deu uma entrevista, né? No sábado, acho que foi no sábado. Foi no sábado. E ele falou que o Álvaro Pereira fica, cumpre o contrato até o dia 30 de julho. Tá. Né? Que não tem essa de sair, nem nada. O São Paulo não tá colocando ele em negociação, nem vai dispensá-lo. Sim. Né? Então essa é a voz do vice-presidente do São Paulo. Falou também que está atrás de um zagueiro aí, canhoto, mas está muito difícil de achar. Muito difícil de achar o zagueiro canhoto. Né? E que essa história, falou até da história do Edu Dracena, que não tem nada a ver. Que de novo falaram que o São Paulo pode fechar. Vai levar? Não. Não. E falou também que se tiver condições, na época, de chegar para contratar definitivamente o Pato, ele o fará, né? E que realmente o nome de expressão para substituir o Kaká vai ser mais difícil, que ele não está encontrando, porque, primeiro, as condições financeiras do São Paulo, e segundo, que o mercado está muito difícil. Inclusive, falou sobre o Dudu, que estava já bem encaminhado aí com o Corinthians, e mesmo assim o São Paulo não teria condições de pagar... A quantia que ele pediu. Né? É, não, tá. Tá indo pro Corinthians ganhando um belo salário. E o Corinthians tá pôs mais uma grana boa aí. Exatamente. Então o São Paulo, ele falou que realmente tá muito difícil contratar. Mas que o São Paulo, o objetivo agora do São Paulo é um zagueiro canhoto que o Muricy pediu. Tá certo. Né? E tá certo. É e falou aí. E também que assim, que a história da briga, né? Do JJ com a Aidar e tal, papá. Ele falou, isso aí não afeta os jogadores. Primeiro que tá todo mundo de férias, nem tá. O Luiz Fabiano também falou, não tô nem sabendo que história é essa e tal. Os repórteres foram perguntar pra ele. Ah, duvido, né? É que ele não quis estender a polêmica, mas jogador mas sabe. Tá certo, nem pode, né, mano? Ah, mas jogador vai sabe. Vai tomar partido? Aí começa aquelas histórias que a gente vê por aí. Eu acho que pelo feeling, Motinha, eu acho que os jogadores de São Paulo, se tiver que optar por um lado, vão acabar pro lado do Juvenal. Eita, não. Eu acho lado. Que sim, velho. O Juvenal é aquele cara, Sombra, que entrava no vestiário e dava o bicho em dinheiro e conversava com o jogador. Eu não vejo o Aidar nessa situação. Entrando na foto, olha o bicho. Olha o bicho. É que era o Catra, não? É, o Juvenal fazia isso. O Juvenal contou pra gente aí, pô. Tem que dar o dinheiro molhado pro jogador. É, então. Agora. Eu acho que... Eu dava o dinheiro e falava, compra panetone, hein, seus filhos? Não, mas sabe por quê? Pernil, não, é verdade. É... Recentemente, Sombra, no site de São Paulo mesmo, puseram lá o vídeo, lá o pessoal puxando o saco do Juvenal, quando o Juvenal foi lá premiar os jogadores ali no vestiário. E eu não vejo o Aidar nessa condição, sabe? Frequentando o vestiário ali, trocando ideia com a boleirada. Mas ele quer ir, não ele vai no ele clube tomar sorvete, ninguém sabe que é perfil, ele. Fazer a unha. Ninguém sabe que ele é o presidente, o funcionário não respeita. Ele não sabe, mas eu converso com todo mundo. Eu tenho um WhatsApp dos funcionários, eles me mandam. Eles falam, seu JJ. Você tem o quê? Volta. Posso contar? Sabe qual é o nome do grupo? Cartão de Natal pra Aidar, minha árvore tá cheia. Funcionários, cada piscina. Aquele elevador que eu inaugurei, que é coisa maravilhosa. Sabe como é que é o nome do grupo do WhatsApp? O grupo do WhatsApp? É, sabe como é que é? Volta JJ. Amigos do JJ. Amigos do JJ. O pessoal manda as coisas pra mim, eu faço. Você sabe de tudo. Sabe quem é. Sua árvore tá cheia de cartãozinho? Cheia, dele não tem nenhum. Aqueles coletivos, feliz a sua família. Quem sabe quem é? Filha dele, a mulher. Uma namorada. Uma namorada. Velho na cidade que é namorada. Fechame! Ah, pelo amor de Deus. Na minha época, presidente nem namorava. Ai, cara, ai, ai. Meu Deus do céu. Eita, nós, estádio 90. Isso é muito bom. Então, sabe o que é mais legal, falando sério? É que, pra assim, quando a gente faz uma imitação, a gente faz um texto pra falar e as coisas ficam engraçadas. O Juvenal, você não precisa mudar o que ele fala. Basta você usar o que ele diz e fica engraçado. Não, é bom, o texto cara. Dele já é muito bom, né? Não precisa mexer no texto, é só usar o texto dele. O texto do Juvenal já é muito bom. É muito bom. Cara. Peugeot 308 Active com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. É, eu ouvi Outback? Claro que ouvimos. Que tal aproveitar para comemorar o fim do ano no melhor estilo Outback com seus amigos, hein? Pode ser com uma Ribs on the Barbie, que é aquela costela de porco grelhada, regada com molho barbecue. Ou então, por que não, um Grilled Fish and Shrimp Scamp. É uma tilápia temperada e grelhada, coberta com camarões. E não esqueça da Blooming Onion, o verdadeiro sabor do Outback. O importante é aproveitar o jantar para festejar as coisas boas da vida. Explore o seu momento Outback. Juca tá aí? Opa. Ah, tá Juca sempre veio. Preparadíssimo. Com o resto do Silvestre esse ano. Juca sempre vem. Ele é o Suplicy. É o que sobrou. É verdade. Vamos estar correndo. Vou me vestir de Bob Esponja. Pô, mas se tem coisa ano. Que caiu num maralho, essa tal de nossa, São Silvestre. Caiu no desuso. Meu Deus do céu, hein? Se bobear, você nem ouve. Mas é que mudaram o horário, né? Você tava jantando. Depois que mudaram o horário, mataram. O legal era a noite. Você tava jantando, comendo a cena. Todo mundo comentava. Era. Roubava uma coxa de peru porque tava com fome. Mas aí, Domênico Gato. Por que tiraram da noite? Porque não pagaram a extra? Não, por causa do show da Globo. Da virada. Ah, é. Agora televisão faz tudo. Que é na Paulista. Pra passar o Luan Santana. Essa Globo. Lá em Santo Isabel, onde tudo começou, Dodô. Sim. Apareceu lá o quê? O chuveiro. Chuveiro? Chuveiro. Começou a aparecer chuveiro. Papai Papudo cantava música. Chuveiro. Aí tinha duas bibinhas, né? Chuveiro. Chuveiro. Aí tinha duas bibinhas, uma loira e uma morena. Certo. E a morena adorava tirar um sarro com a loira, né? Ah, é? É. Aí tá lá, a loira tomando banho, aí a morena entrou no banheiro, né? Aí falou pra ela assim, ai, quero ver se você consegue subir na água, sim, no chuveiro. Ah. Falou pra loira, né? E a loira toda ensaboada lá embaixo. Aí a morena tira. Quero ver. Vamos ver se você consegue subir na água do chuveiro. E aí? A loira, tipo, engraçadinha você. Pensa que vai me pegar. Aí você desliga o chuveiro e eu caio. Não. Ô, Mota. Sensacional. Não tem bicha burra assim, não. Eu acho que tem. Tem, não. Ai. Não tem bicha burra assim, não. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais, último mês de IPI reduzido. Ligue 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ligue agora mesmo! RG número 2. Liga lá, Xero. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Ah, mas vai curtir muito em 2015 na virada com a camiseta do Estádio 97, o Sérgio Silva de Assis. Boa, Sérgio. Sérgio Silva de Assis. Ganhou a camiseta produzida pela Fit, fitcamisetas.com.br, Fit, o parceiro do seu evento. Boa. E todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea, telefone 3037-BONÉ. 3037-BONÉ. Amanhã, Estádio 97 de volta no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo, 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Polo Ar com a Polo Ar Condicionados. Você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Falou, gente. Boa noite. Até amanhã, 5h30. Tchau. Toda sexta no Club Trone, 10 da noite. Fantastic. Coio com Bombastic. Energia. Agora é oficial. O melhor clube da história de São Paulo está de volta. Overnight. Festa de inauguração em 16 de janeiro. A Overnight. Overnight. Do jeito que você sempre gostou. Agora, com a mais moderna tecnologia de som e luz, do mundo. Você vai se impressionar. Overnight. Ingressos já à venda no site ingressorapido.com.br. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Agora na Vila Olímpia, Rua Gomes de Carvalho, 799. Inauguração em 16 de janeiro. Garanta sua presença. Ingressos limitados. Over now. Apollo Area Carrier vão te dar um mega presente e um